Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Começando mais um Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja, Amstel geladinha. Futebol pede Extra Gol, beba com moderação. O Estádio 97 no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97, boa tarde. Opa, boa tarde. Salve. Beleza aí, gente? Pra todo mundo. Tamo aí. Ah, pra mim tá, viu, Sombra? Pra mim também. Ah, pra mim também. É, fala da naba aí, Domênico. Fala das duas nabas. Opa, opa! Tem alguém tirando as asinhas de fora aqui? É, o Palmeiras perdeu aí. Ah, é, em casa ainda. É, hoje o grande foco do programa. O foco do programa vai ser o Palmeiras hoje. Muito bem, estamos no ar aí. Vamos falar das nabas. Cadê o Zé Mudança? Ô, Zé Mudança. E aí? Aí, Zé Mudança. Área, né, filhão? Como foi a mudança? Muito aí, dolorido o lombo aí, mano. Tá com os montadores aí nas tuas costas, né, mano? Olha, montador não, cara, mas vou te falar que enche o saco, cara. Mudar, por mais que eu tenha trazido pouca coisa até então, mas... O que você levou de São Paulo, mano? Game? Cara, não, o game eu nem trouxe ainda, mas muita roupa, cara. Muita roupa. É, com tanto de mulher que ele deve estar pegando lá, você vai jogar videogame. Você tá de brincadeira. Mano, agora, o Marcão falou pra mim que você levou um pacote de lencinho umedecido e uma toca do Gugu, velho. Você parece um mendigo, velho. Que isso? Ó, pra limpar o traseiro dele. Ô, mano, mas pra que você levou tanta roupa? O plano não era ir andar pelado? Olha, de falar que a situação aqui do jeito que tá, velho, se eu não tivesse trazido o tanto de roupa que eu trouxe, malandro, o Rio de Janeiro tá frio, Sombra. Hoje tá até frio? Que não, mas tá um pouco frio sim, cara. Ah, mas o frio sociabiliza, o frio é bom. O frio civiliza, na verdade. É bom, falar, as pessoas ficam menos animadas. Mesmo, se vocês acham que o trânsito aí em São Paulo é caótico, cara, vocês têm que vir aqui pro Rio de Janeiro conhecer o trânsito carioca. Pô, mas tá bom o trânsito aqui em São Paulo, viu, mano? Não sei se você sabe, mas tá legal. Ah, tá ótimo. Tá, é, tá bacana, tá, cara. Tá legal, tá, viu? Tá beleza. É. Tá cada vez maior. É. Bacana. Estamos fazendo invejinha pro Zé. Ah, te garanto que não, viu? Ah, mas aí, isso é confortável, segurança, você sai na rua, tem um soldado armado aí. É verdade. Não, mas vou te falar que o bairro que eu tô aqui é bem tranquilo, cara. A região aqui é bem sossegada mesmo. É, também um beijo, pôs os caras do Mossad pra tomar conta. É verdade. Ô, amigo, o mundo tá aí, mas vai ter que pôr a polícia israelense. É, o Benjamin anda com dois caras que luta Krav Maga atrás dele. É. Isso é fato, é verdade, tem razão. Muito bem, seu Bento. Vamos lá, as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Partiu. Começar Corinthians. Deixa pra lá. Ah, meu Deus, Olha só. Vamos falar de quem dá audiência, o orgulho da nação, velho. Primeiramente, né, mais uma vez, tomou conta do esporte sem conhecimento algum. 9 minutos. Sim. Já inaugurou. Chamou atenção nesse jogo foram as faltas do Corinthians, apenas 2 faltas durante o jogo inteiro. Impressionante. O Corinthians, ele fez mais gols no jogo do que falta. Exato. E aí a conta tá feita, né? Ganhar todos os jogos em casa, praticamente já era, né? Dificilmente vai perder. Então é só fazer a lição de casa, 19 jogos, metade desses jogos aí na arena. Muito difícil o Corinthians perder na arena. E é isso aí, já tá agora uma forguinha. Acho que agora dá pra tirar a diferença, pelo menos que o Corinthians não vai jogar na próxima rodada. Né? Só joga só no dia 19 contra a Chape. Daqui a 12 dias. Isso, a Chape que o jogo foi agora à tarde. Tomou 5. Nossa. Ah, só não tomou 6 que o goleiro pegou um pênalti. Foi melhor que o Santos, pênalti. Né, foi. Seu Bento? Ah, o Santos sim. Tomou 8. Tomou mas nada. Assim, real, 6. Ô, mano, não sei se você seguinte, assistiu, mano. Só pra comentar aqui sobre o jogo. Sim, sim, diga aí. É, não sei se você agora à tarde viu um pouco. Cara, que diferença. É um negócio, parece que tá jogando dá, com criança. Né? É. Eu tava assistindo aqui um trecho do jogo, não consegui ver na totalidade que eu tava no mercado, velho. Tá bizonho, umas paradas. Peguei me chorando. Mas, não dá, né, mano? Cara, não dá, não dá. O time sul-americano, aí, inclusive, o último sul-americano que foi aí enfrentar um europeu e não passou vergonha foi o Corinthians. É verdade, cara. Mas é complicado, é, verdade, cara, é complicado. É discrepante o nível. O nível é totalmente outro, é complicado, é uma situação aí que você tem que ir pra tentar perder de pouco. Essa é a real. É. Ô, mano, é um negócio louco. Mas falando. Que é assim, ó. Diga, Vira, fala aí. Não, nossa, o negócio Vira, agora assim, te deu uma tesourada. É, não, é que assim, ó, só terminando esse assunto da Chape, cara, a gente joga aqui no Campeonato Brasileiro, cara, pô, os caras perdem, empata, ganha 2-1, aí os caras vêm lá, pegam a Chapecoense, não faz 10 porque não quer, cara. Não toma conhecimento. Não toma conhecimento, Domênico. Tipo que se dane. Que coisa impressionante isso, cara. Mas você viu o chapéu que o Apodi deu no Jordi Alba? Ah, meu, valeu quanto? Quanto que valeu? Caraca! Quantos gols valeu? Deixando o Barcelona de lado, vou falar de algo muito mais importante, que dá muito mais audiência, que é o Corinthians. Nossa! O negócio é o seguinte. É um time a ser copiado e é um caso a ser estudado. Eu acho que poucas coisas orgulham tanto o Brasil. Por exemplo, o Santos Dumont é algo que orgulha o brasileiro. Ayrton Senna é algo que orgulha o brasileiro. Vamos falar da nada, é melhor. Corinthians é algo que orgulha o brasileiro. Fala das nada, é melhor. Corinthians é algo que orgulha o brasileiro. Mas é verdade. Ô, Domênico, doa quem doer, velho. O time do Corinthians é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo a ser seguido. O time do Corinthians aí, quando todo mundo colocava como a quarta força, o time que poderia ser rebaixado, etc e tal, o Corinthians trabalhou e... jorrou em todo mundo, jorrou geral. Inclusive, eu sou a favor da CBF modificar a competição. Por exemplo, essa rodada que o Corinthians não vai atuar, o Corinthians tem que perder o WO e dar mais 3 pontos pra todo mundo. 3 pontos de gorjeta. Cada vitória do Corinthians tem que valer 1,5 pontos no máximo e um empate 0,5 ponto. Pra ver se iguala o campeonato, porque o campeonato acabou, o campeonato tá sem graça. O Corinthians ele tá com 82% de aproveitamento. O Corinthians, se ele mantiver, não vou nem dizer a pegada que tá, mas se o Corinthians no próximo turno, se ele fizer uma pontuação aí que equivale a 60% de aproveitamento, o Corinthians é campeão. Ou seja, vocês acham que o Corinthians vai ter um declínio técnico tão grande? Não. Que possibilite, não, talvez, vocês pensarem, não, que o Corinthians ele possa ter um aproveitamento inferior a 60%? Eu não acho. Já era, velho. Já era. Entrega a taça, velho. Se você tiver, entrega a taça que acabou. Se o Corinthians tiver a campanha do Palmeiras no segundo turno, é campeão. Espera, ou seja, mano, se o Corinthians entrar em crise. Mas o Palmeiras no segundo turno do brasileiro do ano passado foi exemplar. 36 pontos. Tá louco? Domênico, pra você ter uma ideia... O Corinthians nem precisa disso, vocês estão loucos. Não, mas pra você ter uma ideia... O Palmeiras só perdeu um jogo. Pra você ter uma ideia do que o Corinthians tá fazendo, Domênico, que é um negócio impressionante. O Corinthians só precisa disso, né, mano? O Grêmio hoje tá com 39 pontos, cara. 39. Quem tá com 39? O Grêmio. Nos últimos 11 anos de mas brasileiro... Mas 39 é uma pontuação bem alta, viu? É isso que eu tô falando. O Palmeiras fez 36. O problema é que o Corinthians fez muito mais alto do que nos últimos 11 anos de campeonato brasileiro, o Grêmio seria o líder disparado. Cara, fácil. Com 39. Mas, gente, olha o que o Corinthians tá fazendo, cara. É isso que acaba... O Corinthians... Eu assisti o jogo no sábado. Fora não, mas é verdade, ô Sombra. O Corinthians não tá enchendo vocês de orgulho? Deixa a rivalidade de lado. Ah, vai te catar. Não, deixa, não. Deixa o anticorintianismo de lado e dê o braço a torcer. Não, não é isso. Se orgulham assim, tem um irmão assim, jogando a bola quando você está jogando? Fala a verdade. Não, mas eu acho interessante que esteja tendo essa campanha, porque pelo menos faz, acredito que possa fazer, os dirigentes do meu time se morderem de ódio. E tudo que for para eles se morderem de ódio, eu sou a favor. É? Tudo que faça eles se coçarem, isso é um outro assunto. Agora, os caras acusaram o golpe, gente, mano. O Corinthians, não tem jeito. Não tem jeito, porque não há trabalho... E aí não estamos falando do clube Corinthians, estamos falando do futebol do Corinthians. Isso é evidente, a gente já conversou aqui várias vezes. Às vezes você tem um clube que às vezes está capengando, etc e tal. Olha, e aí, mas você dá o futebol na mão de pessoas que sabem fazer o futebol... Acontece, né? A coisa acontece. E o Corinthians não tem jeito, não vejo, não há e não acredito que haja qualquer clube que possa tirar essa diferença. Não dá. Porque se falasse assim, é na sorte? Não é. O Corinthians é um time que joga um futebol moderno, aplicado taticamente. E uma outra coisa que talvez... Eu não sei se é sem... Eu acho que não é sem querer. Eu acho que isso aí os caras sabem fazer. souberam fazer. Jogador, time, não se monta só com nome. Os caras, eles, eu tenho, não tenho dúvida de que deve ter alguma análise muito bem feita que combine jogadores, não só pela qualidade técnica, mas pela condição física, pelo tipo, pelo perfil de jogador. Porque às vezes o cara é muito bom com a bola no pé, mas você precisa entender como que é o arranque do jogador, como que é a intensidade de futebol desse atleta. E futebol se faz assim. Scouts, né, Sônia? E futebol se faz assim, você tem que entender. E acho que acabou, e o Corinthians mostra que acabou aquela era do tipo, não, vamos jogar aí, ó, contrata que o cara é bom, contrata pelo nome. Monta aí 11 nomes e pronto. É, não é. Tá aí pra provar, tem o Flamengo, tem o Palmeiras. Isso não é time. Isso não é time. Time é o que o Corinthians montou. Time é o que outros times montaram em outros momentos. Isso sim é que é um time. E o Corinthians hoje não há como ser batido. Não há como ser batido. Não está lá por sorte, ele está por plena competência. Você vê que, por exemplo, todos os seus pontos são fortes. Os jogadores sabem onde estão os seus componentes. Os caras fizeram duas faltas, Sombra. Tem grande entrosamento. É um time que joga num espaço de 30, 40 metros no máximo entre a última e a primeira linha. O primeiro homem do ataque e o último homem da defesa. O time se locomove, ele não espaça. E isso, meu amigo, só com muito treino e o melhor, com pessoas que entendem do que estão fazendo. Às vezes, eu nem acho que, por exemplo, o presidente do Corinthians achava que o Carille faria isso. Com certeza. Porque se soubesse, não teria contratado antes o Cristóvão. Com certeza não sabia. Tá certo? Mas, gente... Acertaram sem querer, né? É. Não, sem querer querendo. Foi uma necessidade. Sem querer querendo, mas acertaram, né, cara? Exato. Juntaram lá, de repente, lá. O Corinthians, há muito tempo, você não ouve falar de que é um time que cansa, que tem problemas físicos. É raro o jogador do Corinthians machucar. É difícil. Isso não é da noite pro dia. Provavelmente, estão lá com o departamento médico muito bom há muito tempo. Departamento de fisiologia muito bom há muito tempo. Entende? Isso, às vezes... Isso é mesmo. Entende? Agora, cara, não há como tirar o título do Corinthians. Esquece. Nem aquele imponderável do futebol, não acredito nisso. Eu também não acho. Nem torcendo muito contra? Eu acho que não. E, ô, mano, e eu posso te falar que assim, ó, mano, como torcedor do Grêmio, cara, e estando em segundo lugar... O Grêmio também tá focado em outros dois campeonatos, cara. Acabou. O Grêmio agora... Então, mas aqui, o Vieira... Ó, que é o único que poderia tentar Luan, né? Tirar. Cara, porque Luan, assim, né? Olha, agora falando sério... Luan vai, né? O Luan deve ir embora. E o Grêmio tá jogando bola. Não é porque eu sou gremista. O Grêmio tá jogando muita bola. Mas assim, Vieira, ó... Fala, mano. É, eu acho que a única chance que o Grêmio tem, talvez, de brigar no Campeonato Brasileiro é se ele caísse já na próxima rodada da Libertadores aí. É. Mas dificilmente vai acontecer isso, porque ele venceu o primeiro jogo jogando fora de casa, o Godoy Cruz. Foi. Então, querendo ou não, eu acho que a tendência aqui é o Grêmio avançar para a próxima fase. E o Grêmio já deixou claro qual que é a competição que eles querem. Quando precisou priorizar e... Pô, a Libertadores, né? É, brasileiro para focar na Libertadores. Certeza. Entendeu? Não, então... Certeza. Ficou difícil. É, ficou mais difícil. Ficou difícil. É, mano, fazer o quê? Nós vamos ter que te aturar, e, né, velho? Em homenagem, né, ao bom momento do Corinthians, às vezes tem musiquinha até pra bons momentos, não só pra tristezas. Ah. Boa, boa. Um turno já foi bom e sem susto, carinha competente. Os antes secaram como sempre, que tontos. Que coisa até com Cassim. A gente só foi ganhando as poucas tropeçadas e o segundo lá longe. Estádio 97. Num dia feliz, no Grêmio metemos na bué. E no Allianz lotado, passamos babão. Cássio, começando do Cássio, até o Romero. E o time inteiro tá jogando muito. Cássio, começando do Cássio até o Romero. E o time inteiro tá jogando muito. Caraca, velho. Nossa, tem os caras que não chora. Nossa, a corintianada chora de alegria. Sensacional. Pior que ficou bom mesmo, hein, cara. E a voz desse cara, velho? Igualzinho o Flauzinho. Rogério Flauzinho. Já sou fã de Jota Quest. Já sou fã de Jota Quest. Depois dessa música, sou mais fã ainda. É, mas uma produção aí do Márcio Rodrigues, do Bruno Bittencourt. Galera esperta aí do estúdio da Energia Universitária, da produção aí, ó. Boa. Nossa, fazendo homenagem. Cara, musiquinha de homenagem, né? Primeiro turno, né, velho? Ainda no primeiro turno, não é nem título. É primeiro turno, os caras já estão com música de comemoração. Acabou, filhão. A que ponto acabou, chegamos, Sombra? O mundo vai acabar, velho. O mundo vai acabar. Fala, seu bem. Merece, né, Hã? Merece, né? É um tapa dói, na cara, né, da incompetência, né? Principalmente pra flamenguista, né? Olha, é pra todo lado. Não, né? Não, seu bem. Corre não, que palmeirense também. Mas ele é palmeirense? Mas estamos no jogo ainda, né? Hã? Me liberta ainda, calma. Quinta-feira a gente fala de novo. Vai, Domingo. Ele tá se revelando, Domingo. Tem mais 48 horas pra Enquanto tem, né? O Grêmio ainda tem a desculpa, tem a muleta. A agora o flamenguista tá não dá mais. O Galo, coitado. Pelo Flamengo não tem mas desculpa. Mas o Flamengo não tá na Copa do Brasil? Tá na Libertadores. Não. Não, quem? O Flamengo? Flamengo só a Copa do Brasil e o Sul-Americano. Ah, mas não, né? Ah, mas investir a grana que o Flamengo investiu só pra disputar a Copa do Brasil, faça-me o favor. O Sul-Americana, né? Eles caíram na primeira fase, era pra estar na Libertadores e já ter ganho o primeiro jogo. É mesmo. Com certeza. A situação do Flamengo tinha que ser essa. O Flamengo na Libertadores... O Flamengo na Libertadores não conseguiu fazer um ponto sequer fora de casa. Três jogos, três surras. Imagina, velho. Ô, falando em Flamengo aí, mano, os caras demitiram o Zé Ricardo e vai pra cima do Roger Machado. Me ajuda aí, mano. Não, e os caras acabaram de falar aqui que o Roger negou o Flamengo. É o nome que estão querendo aqui. Meu Deus do céu, velho. Ele negou. Ele não gosta de troca-troca, cara. Os caras estão falando que o Roger quer pegar trabalho desde o começo do ano. É, ele falou que não é. Ó, vou falar um negócio. Eu vi o jogo do Flamengo. Também assisti. Claro, tava lá torcendo pelo Vitória. Pelo Flamengo, aliás, né? Contra o Vitória, né? Que essa hoje é diversão de São Paulino. Pegou é se vibrando, pelo... Sombra. É, não, pior é que não, né? Porque o Flamengo tomou dois. É. E ridículo. Flamengo, ó, vou te falar. Na boa, o futebol do Flamengo parecia o do São Paulo com a mesma pontuação, cara. É. Com pontuação diferente, aliás. Meu, os caras começaram a vaiar o Diego cara. Não, é assim, tudo bem. Teve lá uma turminha vaiando o Diego, depois uma galera gritando o nome do Diego. Dele, mas é assim... O Flamengo parece um nada. Nada. Nós acabamos com eles, né? Demos duas pancadas na cara deles e eles perderam. Ei, Santista tá feliz da vida também. É, ganharam e estão fora da Copa do Brasil. Estão eliminado. Legal, bacana. Estamos na Libertadores, e né, aí, seu Bento? Beleza? E aí, meu? Tá beleza? Estamos liberta, né, cara? Isso daí funciona. É o foco, mas né, pode cara? Ser que acabe a qualquer momento. Aí a gente conversa depois. Mas ontem 0-0. Tá feliz, hein, Benedetti? Mano. Estamos na liberta, tá né, felizão, mano? Com foco, né, cara? Ontem 0-0. É. Foi meio estranho. Modorrento. Foi feio. Foi ruim o jogo. Foi ruim. Vocês nem pra ganhar do Avaí. Não, foi ruim. Nosso co-irmãozinho da Baixada, nem pra aniquilar o Avaí. Tivemos chance, e o Avaí também teve chance. O jogo foi muito ruim. Ô, co-irmão, que história é essa aí, ó? A rodada desse finalzinho do São Paulo foi ruim, hein? Foi mesmo. Foi. Até os caras que estavam lá embaixo ganhou. O melhorzinho foi o Vanderlei. É, o Vanderlei não falha, né, cara? Viu? Que coisa. Agora que você vê, agora na semana agora recebe o Atlético Paranaense na Vila, quinta-feira. 3-2 foi, né, o jogo dele. 3-2 a ida. E como são as coisas, né? É, quem já... Sei, né? Ah, já era. Quem pode continuar... Eu vi essa quem notícia pode hoje. Continuar no que vem? Que parece que a saída do Neymar saindo do Barça... No... Caplicou. O Lucas Lima, cara. Acho que o Lucas Lima cada vez mais perto do acerto com o Santos. Ele deve aceitar a proposta... Por falta de opção, né? Por falta de opção. já que o parça dele não... Não agilizou. Não adiantou nada lá, né, Sobre? Um lado pra ele. E eu acho que. Não, mas então, o Neymar ramelou aí, mano. Por quê? Mas vai Bento, na boa. O Neymar chegando lá, todo paquitão, todo pimpão. Os caras gastando 222 milhões de euros pra tirar o cara do Barcelona. Se chega lá pro Sheik lá e fala, ó, tem um parça meu aí que tá querendo trampo, o cara tá desempregado, joga lá uma mentirinha pra cima do cara, mano. Envolve o nome do Lucas Lima não, lá. Não, mas mano. Ele já tá fazendo isso, mano. Mas parece que é o Gil Cebola que ele tá querendo contratar. É o Gui Pádua. Na assessoria. Gui Pita. Gui Pita na lateral. Gui Pita. Não, o Gui Pádua foi o que matou a mulher lá. Deixa esse quieto que aí. Matou, né? Esse aí vai jogar com o Bruno. É. Tá louco. Mas fala aí do seu. Ah, não, o amigo do Neymar cara, é o Gui tem muito Pita, falar, né? Agora o foco é Libertadores, né? Brasileiro moiou. Azedou, tem, né? tem que manter a pegada aí. Tava jogando bem os últimos jogos. Tem que manter a pegada pra ficar no G4, garantir vaga direto. Ah, não vou, mas jogou bem contra o Avaí? Eu não vou dar uma pessimamente. Eu não quero dar uma de corneteiro, que eu não faço isso. Disso, você não é disso. Eu não corneto ninguém. Não. Porque... Até porque você é isento. É, sou né? Numas, né? Mas, fala. Mas, cara, o Kaique tá fazendo mais gol que o Ricardo Oliveira. Então, o Ricardo Oliveira é muito melhor que o Kaique. Ele precisa de ritmo, ele precisa jogar. Ontem ele perdeu o gol. Uma das poucas chances claras foi o Ricardo Oliveira que perdeu o gol. O Zeca acertou o travessão. Então a gente teve chance de ganhar. Teve um lance bizarro. Mas também ali teve chance hora. De perder. Teve, né? Então o empate foi ruim pela pontuação, mas pelo jogo foi o merecido. Não tinha que querer muito mais coisa do jeito que jogou, não. Tá, quinta-feira na Vila. Quinta-feira então. Na Vila, tem que ganhar. Essa ganhar. Semana boa, né? Semana de liberta. Semana de liberta. Legal. Tô nervoso, já. Tem que. Tem bastante companheiro. Tá nervoso, chefe? Vai ficar só no sofá. Não, eu que falei. Eu não tô nervoso. Pra mas o Santos não tá na liberta? O Santos tá. É Santos claro. E quem? Santos e Atlético Paranaense. Ganhamos a ida já, 3-2 lá. Acabou, né? Esse jogo já foi. Já foi. Né? Acabou. Já passou também, né, chefe? Acabou! Esse jogo aí. Aí já, quem já ganhar vai pegar quem, Domênio? Porque o Atlético do Paraná, ele precisa fazer 2 de diferença. É. Na casa do Santos. É, então. Vai ser na Vila? Se ele ganha de 1-0, não adianta. Tem que ser 2-0. Tem que ser 3-1. A não ser que seja um 3-2, que eu acho pouco provável. Isso é gostoso, tá assim. E aí vai pra pênalti, mesmo assim. Mas, ô Domênico, tem uma coisa que favorece o Atlético Paranaense nesse jogo aí. O quê? Estádio vazio, né? Ah, ele tá brincando comigo, né? 8 mil, vai ter 16 mil lá quinta-feira. E deixa eu te falar um negócio, Marcão. Ah. E o Atlético Paranaense já fez o crime fora de casa em outros jogos. Exatamente. Essa é tomar cuidado com o Atlético, ele tá aí, em ascensão, né? O Atlético não, tá vindo com tudo. É. O Atlético Paranaense. O patético. Né? E ô Sombra. Diga, mano. Só lembrando aí que o próximo confronto do Santos na Libertadores, que tudo indica que o Santos vai passar, o Santos possivelmente pode enfrentar o Palmeiras se o Palmeiras eliminar o Barcelona. É. Mas é sorteio, não é? Não, não tá decidido. Não, tá não. Decidido, não. Já. Não, agora não tem mais sorteio, não. Vencedor do Palmeiras e Barcelona pega o Palmeiras ou o Atlético. Já tá. Ah, é? Tá definido isso? Sim. Agora já tá. Sim. E você viu isso com bons olhos, Domênio? Se não me engano, o Grêmio, não. Grêmio é Botafogo ou Nacional do Uruguai. Então, o Grêmio tá do outro lado, né, da chave? Do outro lado, né? Só enfrentaria na final. Acho que o Grêmio seria melhor. Eles vão ter... Esse ano vai ter... Vê que o Barcelona se não é chegar difícil, o confronto direcionado também? Sim. Eu acho que não. Não. Pode ter final. Final brasileira? Pode. Não sei. Já. Eu não lembro se esse ano... É porque ainda tem Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann. Então, o Atlético tá desse lado, acho, tá, do Palmeiras, e o, né? E o São Lourenço e o Emelec. Mas o Lourenço... Tá do lado, tudo desse lado do Palmeiras, Santos. Mas já desfizeram essa Benedetti. Regra aí, viu? Pode pegar, assim, 2 brasileiros na final. Não tem mais essa regra. Peraí, isso no papel. Peraí, isso no papel, Benedetti. Mas tiraram do papel porque viram que era um negócio tão absurdo você dirigir confronto por ser time do mesmo país. É ruim, país, né, mano? Mas exato. Deve haver uma recomendação offline aí pra que o árbitro não deixe. Não, mano, papel. Mas a atenção tiraram no papel também. Vindo da Comebol, eu não acho nada difícil o cara tirar do papel e falar, depende, pá, mano. Atenção aí. Se houver confronto de brasileiros aí, arranca um pelo caminho. Então, mano, mas de repente, olha só. Porque se não me fala na memória, o Botafogo também tá do lado do Palmeiras. Acho que o Grêmio, tá, se não me engano, tá sozinho do lado de lá. Os times. Não, porque a próxima fase, Domênico, o Grêmio, ele pega o Botafogo. Não, então... é Botafogo ou Nacional do Uruguai, Dudu. Ah, então tá do outro lado. Ah, então tem como, lado, e como minar. E um time que nós não falamos aqui que tem que tomar cuidado é o River Plate, hein? River e que Guarani. Que tá de que lado? River e Guarani do Paraguai. Não sei de que lado que tá agora. Ah, olha aí, então traga a informação completa, né? É, não dá de moto aqui. Vamos se informar, pô, né? Já chegou Mota, né? Nossa senhora. Mota nosso 007. Eu sei que já tá direcionado não, tudo. Não, isso tem que ser colocado no... Mas... Esse vídeo tem que ser colocado na rádio. Ah, se ele tornou popular, tem que botar. É ridículo. Mas, ô Domênico... Se ele abriu isso aí no Insta dele, ridículo. Tá, mas não aberto. Dá pra passar no Photoshop, Domênico, primeiro? Vilela, vou te passar, fica tranquilo. Fala. É, te passo aí. Dando uma olhada aqui na tabela, Domênico, a menos que minha tabela conseguiu esteja abrir errada. Aí? Mas eu tô vendo aqui, cara, eu acho que o único brasileiro que tá do lado esquerdo da chave é o Grêmio. Atlético Mineiro. Não, o Atlético Mineiro. É isso mesmo. Ah, o Grêmio tá desse lado aí também? O Atlético então, é isso Paranaense, mesmo. O Santos, é o Palmeiras mesmo. E o Grêmio, eles estão aqui no mesmo confronto. O que pode acontecer? Domênico, pode acontecer aqui. Vamos colocar Palmeiras e Santos na próxima então, fase. E pode Grêmio dar Botafogo. Grêmio e Botafogo. Aí vai dar uma semifinal brasileira. Aí você vai entendeu, Sombra? Vão bater na mas cara, aí eles se matam. Eles se matam. Tudo bem isso. Se matam, mas fica um pra final, fica. Você entendeu, mano? E se o Grêmio, o Atlético. Eu duvido, porque o Atlético tá mal. Mas vamos supor que o Atlético vai indo, ele chega na final. Posso falar, o Atlético, se o Atlético levou fumo no primeiro jogo contra o Jorge Wilstermann. Só que se o Atlético passar, mano, pega o River Plate. Sim, já o Atlético, era, o Atlético já, não já tá com essa. É, acho que vai ser difícil. Eu já acho que o Atlético não passa do Jorge Wilstermann, cara. Ah, mas ganhou. Ah, jogando perdeu, mal, né, mano? Perdeu o primeiro de 1-0, né? Perdeu o primeiro 1-0 na casa do Wilson. Como que o Atlético pode estar assim, cara? Tá jogando nada, né, mano? Muito bem, muito bem. Chefe Benedetti. Eu. Hoje você aqui, o RG não está. Certo. Coitado do RG. Você vê com bons olhos essa história de cruzar com Palmeiras ou Barcelona de Guayaquil? Vejo com bons olhos se cruzar. Nossa, menosprezou assim? Cruzar com o Barcelona. Ah, o Palmeiras, desculpa ter me antecipado. Palmeiras e Santos é uma rivalidade. É, não tem brava. Jeito. Não dá pra cravar nada antes. É difícil, Sombra, não dá pra. É clássico, filho. E outra, teve muitos finais aí nos últimos anos, tá? É, a rivalidade tá ali em cima. Paulista e Copa do Brasil, né? Diga. Analisando o momento dos dois times, se der Palmeiras e Santos, quem você acha que existe favorito? Ah, eu acho que o Santos ele tá jogando melhor, viu, Sombra? Eu já acho que o time do Palmeiras. Então, é o Palmeiras ele tem mais time, né, Vieira? Mas bola por bola hoje. O Santos é um time mais confiável do que o Palmeiras. Obrigado, mano. Eu também acredito nisso, mas eu tô meio que humilde aqui, que o Domênico tá bravo. Não, tô bravo. Você tá se... Não, peraí. Não, na boa, você se sentiu intimidado? Você tá meio cagão, hein, Benedetti? Tá com um pedaço de ferro na mão ali, pô. A verdade, ele tem medo mesmo do Palmeiras. Mas é... E não quer falar. E vem com esse papinho furado. É o respeito que tem. Os dois times se respeitam. Ah, bom. Os dois times vieram disputando desde 2015 pra cá alguns campeonatos. Alguns o Santos levou a melhor, o Palmeiras levou em outras. Uhum. Entendeu? O Santos parece que ganhou um Paulista. No Campeonato Paulista, o Santos se deu melhor. No Paulista, o Santos se deu melhor na final. E depois numa semifinal, que teve jogo único que dois, o Santos levou. Dois Paulista e vocês pegaram a Copa do Brasil. Vale que foi mesmo quem ganhou, Domênico. Mas nós ganhamos do Santos uma Copa do Brasil. Ah, então tá, é o que vale. Né? Não, é. O Paulista também vale. Ah, vale. Ah, não, nossa, vale legal não. Pra caramba. Quantos Paulistas o Grêmio tem? Então cala a boca. Vai pra praça nossa. Ganhou a Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro não se enfrentaram, mas o Santos foi o vice, né? Isso. Então é os times que... Não tem, aí se desculpa. Ah. E não vejo o Santos jogando essa bola melhor que o Mano falou aqui, não. Desculpa, aí eu é vou ter que... Pau, cara, é vou ter que... Vai me desculpar. Copa não é tem, diferente. Não tem Santos. Se o Santos estiver jogando essa bola que o Mano falou, ganhava do Maraí ontem. Não ganhou? Não, mas o Domênico... Que porra é essa aí? Tá jogando... Só porque o Santos tem 35 pontos? Por exemplo, o Palmeiras, ele também, pela bola que jogou diante do... Aí, se não credencia, pensa nada, mas o Palmeiras... Mas o Palmeiras jogou com um time reserva? Ué, mas o elenco que todo mundo fala que o Palmeiras tem, que o time reserva poderia ser vice-campeão. Não, as pessoas falaram, as pessoas rotularam de que tem três times, não tem três times. O Palmeiras tem um elenco grande. Tem um elenco grande. E quando pega alguns times... Não era o papo do começo do ano, né? E jogou... Mas o começo do ano com o Corinthians, a quarta força... E não é por nós que nós estamos falando só, não. A sua equipe aí que falou aí. Ah. A sua equipe que trabalha sua com equipe você. Equipe o quê? A sua equipe que trabalha contigo aí. Você tem que brigar com eles também aí, não é com nós aqui. Sua equipe aí. Eu já brigo diariamente. É. Porque tá rodando um vídeo aqui de todo mundo falando. Todos. Todos da bancada que trabalha contigo, mano, falando que o Corinthians é a quarta força. E não é só lá, não. Todo mundo falava. Não adianta que esse papinho aí, não, Sombra. Se puxar aí, o mano vai mesmo. Até ele vai falar. Até ele vai falar que tava. Realmente tava difícil. É isso aí. Eu nunca xinguei. Bom, gente. Tem um recado legal aqui do Banco 24 Horas. O Banco 24 Horas que tanto facilita nosso dia a dia, completa 35 anos essa semana. E a comemoração para o ouvinte do estádio está imperdível, é isso mesmo. Durante essa semana, o ouvinte que entrar ao vivo aqui no Estádio 97 e falar a frase Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você. Atenção, Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você. Participará de um sorteio no final do programa e pode ganhar a camisa oficial do seu time. Mas só os clubes tradicionais do Brasil, tá bom? Vamos falar aí de Série A, tá bom? Ligue e participe, vai ser a semana inteira, uma camisa por dia. Então, além de agilizar sua vida, o Banco 24 Horas faz você aproveitar o seu tempo com o que você mais gosta. E você já sabe que não paga nada mais para usar. Banco 24 Horas, 35 anos... pertinho de você, entendeu? Então essa é a frase, Banco 24 Horas, 35 anos, pertinho de você, e você concorrerá no final do programa a uma camisa oficial do seu time. Estádio 97, da Energia 97, que também tem o oferecimento do Extra Domênico Gato. O Extra, não mandaram pro seu Extra? Não, mano, não chegou o Extra. Não chegou o Extra? Mas que produção incompetente, Extra. Eu vou falar. Ah, meu Deus do céu. Gostaria, adoraria falar de Extra. Então você já vai falar. Mas vou falar daqui a pouco do Extra, das ofertas, tudo isso. Agora, eu vou falar então de HD e seguro. Fale. Porque essa hora tem muito ouvinte do estádio que tá para renovar o seguro do carro. Mas não tá contente com essa seguradora. Ou então tem muito ouvinte que está lá para fazer o primeiro seguro. Sim. Então, meu amigo, presta atenção. Porque para quem vai fazer o primeiro seguro ou renovar o seguro do carro, você tem que fazer a sua cotação da HDI Seguros. Você tem que exigir do seu corretor a HDI Seguros, meu amigo. Porque, com certeza, seu tempo é muito valioso. Até mesmo porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. E quando se fala em tempo, a HDI tem a solução. Sabia que em caso de batida, é só você levar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Então, é rapidinho. Então, por isso que eu tô falando de tempo. Você bateu o carro, levou lá no Bate Pronto, vai resolver o seu problema rapidinho. Ah, pá, por aí, a coisa demora. Aí tem o cara lá da seguradora que tem que passar para provar. É uma ladainha nada. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto do seu carro? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. É, a do HDI Bate Pronto. Consulte seu corretor. Bom, bom, bom, porco. Bom. Ah, quem? Porco. Chupa, tem placar hoje. Chupa. Fala da Nábado. Placar do Estádio 97 informa. Outro também, né? Nós tem nosso profeta lá, o Moisés também. Mas não adiantou, não deu pra salvar, né? Não conseguiu abrir a zaga, entendeu? Atlético Paranaense 1, Thiago Elê. Toma gol do Thiago Heleno. E o Juninho, tá pregado no chão, ó. Poxa, não estamos desejando mal pra ninguém, né? Mas ainda bem que se machucou ali, porque senão ia tomar mais, viu? Que pena. Atlético Paranaense 1, Thiago Heleno, Palmeiras 0. O brasileiro já tinha ido faz tempo, né? E agora, quarta-feira? É, quarta-feira. E quinta tem placar, hein? Cuca prestigiado. Ó, só uma coisa, que vocês foram injustos ontem. Vocês xingaram o Borja ontem, porque ele merece ser xingado não só ontem, outros dias também. Fala da Naba, Domênico. Fala da Naba, hein? Moiou, hein? Trêmulo, ele tá trêmulo. Ah, Domênico, agora é aquela que coisa. Faz, discurso, pelo menos até quarta-feira tem discurso pronto, né? Que é quarta-feira, dia 9, o jogo da Liberta, aquela quem coisa que fez toda. O discurso? Não, todo é mundo ele que falado, tá fazendo né? aqui, ele. Não, não, eu mim não tem assinado discurso eu, de quarta. Assinado eu. Então, pra mim não tem discurso de quarta. Não, segura essa bucha aí. Então, pode falar. Não, mas eu agora tenho que focar na quarta-feira, né, é o que tem pra hoje. Nossa, mas deu agora uma porrada, hein? Mas não tem, velho, isso aí mesmo. Tem, é quarta. Bom, vai, Domênico. Pra mim não tem esse negócio de quarta. Pra mim existe um time de futebol que foi montado que deu, primeiramente, na mão de um incompetente, de um cara que acha que é treinador de futebol, quando na verdade não é. É um aprendiz de treinador. Mais ou menos o que aconteceu com o São Paulo. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Montou-se um elenco, trouxe Felipe Melo, porque esse cara quis, e bibibi, vimos aí tudo que aconteceu no começo do ano. O Palmeiras não conseguiu vencer a Ponte Preta para chegar na semifinal do Campeonato Paulista. Não é isso? É. Ou melhor, não ganhou na Ponte Preta para chegar na final, né? Sim. Era sim, final ou semifinal? Final, nem lembro. Era para chegar na final. Final foi semifinal. Semifinal. Foi a semifinal que o Palmeiras perdeu. É. Foi a semifinal. Então o Palmeiras não conseguiu ganhar da Ponte Preta, da forte Ponte Preta, né? Para chegar na final, mas tínhamos lá na mão um treinador muito fraco, um elenco bem gordo, né? Com alguns jogadores, 11, talvez 15 muito bons jogadores, e uma pancada de outros bons e outros regulares. E aí formou-se, diziam que o Palmeiras tinha 3 times, aquela coisa toda. Quando na verdade você tem 2 times, você No mínimo, você tem que treinar os dois na mesma intensidade, né? Na mesma intensidade. E isso não aconteceu. E o Palmeiras, quando precisa jogar com o seu time em reserva, às vezes, em alguns momentos, tem muita dificuldade. Foi o caso de ontem. Bom, o Cuca chegou aí, né, no meio do ano. Criou-se uma expectativa muito grande, porque estava voltando o treinador campeão brasileiro. Só que quando ele falou, e foi bombardeado por todo mundo da imprensa... Verdade. Foi bombardeado, essa é a verdade. E quando eu vim aqui no dia seguinte que ele falou, eu falei assim... O Cuca tem razão. Fui criticado arduamente aqui, até por alguns amigos nossos aqui. O Mano mesmo me criticou. Falei, o Palmeiras não tem... O mesmo elenco. Não, o Palmeiras tem um elenco maior. Mas o time do Palmeiras, em qualidade, ele piorou. E fui duramente criticado aqui. Injustiça. Não, mas não é injustiça. Isso daí, não existe injustiças. As coisas, elas são feitas... O futebol é feito para te mostrar o dia após dia. É. Como nós todos aqui, a maioria de nós, ou acho que todos, quebramos a cara com relação ao time do Corinthians, e não só nós, como imprensa quase que na sua totalidade. Sim. Né, muita gente quebrou a cara aí também com o negócio do Palmeiras aí. Porque o Palmeiras tem um time muito bom, que eu falei, tem uns 14 jogadores muito bons que podem jogar e tal. Aí tem um elenco muito grandioso. Mas é um elenco que, desculpa, se você for pegar o elenco do ano passado, na minha opinião, era melhor do que esse ano. E o Cuca falou isso e ninguém, muitas vezes, não acreditaram nele, né? Aconteceram algumas coisas no decorrer do caminho. Alguns jogadores fizeram algo que a gente não sabe. Caso do Felipe Melo, que até hoje ficou meio estranho o caso que aconteceu. É. Dizem que brigou, que fez não sei o quê, mas de fato ninguém sabe e foi afastado. Isso cria uma certa... alguns jogadores ficam... Não concordam, outros concordam. Mas o que vale é que o Cuca pegou realmente... jogou na responsa para ele. E a diretoria e a presidência acreditaram no Cuca, né? Uhum. Não acho que o Palmeiras tenha perdido ontem. Porque o Felipe Melo não jogou de repente. Ou porque tiraram, porque aconteceu isso ou aquilo. Perdeu porque... Eu acho que o Palmeiras não deveria ontem jogar com um time reserva. Acho que você não pode jogar um campeonato no lixo porque o Corinthians disparou. Acho que você tem lá, por exemplo, uma vaga de Libertadores muito bem encaminhada, mas muito, muito bem encaminhada. Ainda mais ontem, quando o Flamengo perdeu o seu jogo, que era o único time que poderia alcançar a pontuação no ano, e o Palmeiras poderia chegar mais à frente lá. Por exemplo, se ganhasse ontem, estava junto com o Santos. Sim. E muito tranquilo, inclusive, diga-se de passagem, com gordura, hein? Estaria com gordura, porque o Flamengo hoje tem 29. E se o Palmeiras vencesse, ele estava com 35. Abria 6 pontos de vantagem num retorno. Gordura, para poder jogar, de repente, uma... Aí você pode virar e falar para mim, mas a Libertadores é muito mais importante. Acho que o Cuca fez bem. Cara, a Libertadores é um jogo que, por enquanto, nós estamos a um jogo. Nós estamos por um jogo. E tá atrás. Um jogo que tá atrás e precisa ganhar de 2 gols de diferença. Acho que vai passar? Eu, como torcedor, acho. Analisando o futebol, eu acho que vai passar? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Jogo difícil, né? Sabe por quê, Marcão? É difícil. Você analisar a coisa... O Palmeiras não tá arrancando, não, sabe, o torcedor ele não tá empolgado com a atuação do Palmeiras. Ontem, apesar de ter perdido, no segundo tempo entrou o Moisés, a volta do Moisés. Foi a única das coisas, talvez, teve duas coisas que aconteceram legais ontem. Uma foi essa, a volta do Moisés, que ele voltou, eu falei, puta, vai voltar, medo, né, machucar o cara. Voltou, o cara tá voltando, bem, uma, né, contusão, também. Contusão de joelho, cara, sabe, uma contusão de ligamento, sabe. Voltou bem, passando, jogando bem, fez o time fraco que estava ontem. Ontem o time do Palmeiras era fraco. Eu não estou dizendo com relação à técnica de time de sombra, mas com relação, parece que, sabe quando você pega assim, ó, você joga na lateral, você joga no meio, você joga no gol. Tipo assim, joga a camisa, joga aí. Colete pra cima. É o que me deu a entender ontem. Parecia um time que não tinha treinado, não tinha jogado junto nunca ontem, sabe? Joga você ali, aqui, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Time mal treinado. Posicionamento do Juninho na hora do gol é uma coisa bizonha. Se você vê o gol que o Palmeiras tomou ontem no escanteio, o desgraçado, ele não conseguiu subir, mas ele ficou no chão. Verdade. O Thiago Heleno, Sombra, ele não sobe. Aliás, as imagens estão no nosso facebook.com. Tá passando? Enquanto você tá comentando, é que eu não tô assistindo, nós então estamos beleza. Passando os melhores momentos. facebook.com. Então perceba. /energia97fm. Obrigado, Sombra. Tá bombado lá. Foi a lei, perceba, do, a lei do ex, né, Domênio? Perceba. Não, mas isso é bobagem. Isso é lei do ex, pra mim é uma bobagem. É... Esse negócio aí, olha só, o Thiago Heleno, se você... Não, eu acho bobagem. Isso não, é igual... A jorrada no não, mas não, mas eu não fiz, é, desculpa. Sim, se passou... Desculpa, Vieira, se passou essa impressão, não era isso que eu queria passar. O Vieira é um cara que dizendo... você faz isso, ele... Eu tô dizendo... Ele tá dizendo... mais perto lá. Isso, lançou, hein? Peraí, isso, esse tipo de coisa é a mesma coisa que falar assim, ah, tá 10 jogos sem, ganhar, sem perder. Ah, tá muito próximo de perder porque tá 10. É bobagem, isso. Olha, é só, número. É um sombra. Número. Ah, o Thiago Heleno jogou no Palmeiras. É, o Thiago Heleno jogou. Falou, o Thiago Heleno derrubou, mas eu não queria falar também. O Thiago Heleno, gente, o Thiago Heleno jogou no Palmeiras há quantos anos atrás? Para. É. Que bobagem, sabe? Que bobagem. Falar, ah, porque a lei do... Coisas do futebol. Coisas do futebol. Isso acontece. Futebol, faz parte. Folclore. Lógico que é. Como o jogador ex do Palmeiras já fez gol nos caras. Claro. E passa assim. Mas que dói, hein? Tomar gol do Thiago Heleno. Ô, seu Bento, não é que dói. Dói é o Juninho não subir com ele. Isso que me dói. Thiago Heleno fazer gol faz parte. Nossa, ele é zagueiro, ele subiu pra área pra cabecear. Agora, o que não pode é o Juninho não subir do chão, cara, pra cabecear a bola. Deixar o cara cabecear do lado dele. É. Mas do lado dele. Em cima dele. Reparem, né? Que o Thiago Heleno, ele não sobe, ele cabeceia no chão. Ele tá plantado no chão e só toca. É. Toca a bola. E o outro tá olhando na frente dele. É bizonho, né, cara? Aí toma um gol e aí o time tem que correr atrás com um time que não é lá essas coisas, né? Time reserva, aquela coisa toda. E eu acho até, se for analisar assim, todos os momentos do jogo, envolvendo o primeiro tempo, que pra mim foi o Atlético do Paraná foi melhor, e no segundo tempo o Palmeiras foi muito melhor e muito superior. Acho que o empate estava de grande tamanho. Acho que a derrota custou um pouco caro para o Palmeiras diante do que foi feito. Teve um... E uma coisa importante, acho que é um absurdo o que fizeram ontem com o Borja. É verdade. Posso ter minhas diferenças em achar que ele é um jogador que está mal. Eu posso achar que ele está aí displicente. Mas ontem, por incrível que possa parecer, o Borja jogou bem. Não jogou mal. Inclusive deu um passe inacreditável pro seu Antônio Carlos. Antônio Carlos é zagueiro, né? Se é um, mandou talvez. Lá na lua, se fosse um zagueiro, sei lá, qualquer um meia, qualquer um. Se tivesse no lugar dele, talvez faria o gol. Ele rolou, tipo assim, ele tava bem marcado com três, ele tocou a bola do lado. O cara desmarcado, livre. Assim, igual o Silvério fala, né? A bola pediu, me chuta. E ele foi encher o pé, só que encheu lá. Ele jogou lá no Morumbi a bola. Tá chegando lá a bola. Não, no Morumbi não se joga mais bola. Joga. É, bom. Enfim. Eu quis dizer no bairro do Morumbi. Ou aqui na Avenida Paulista ele jogou. É brincadeira, né? Então não dá pra você criticar muito. Eu só acho que não poderia jogar com o time em reserva. Eu acho que você tinha que colocar jogadores pra jogar esse jogo aí. Mas aí é um erro do Cuca. Acho que ele errou na escalação. Tudo bem, o Prass foi muito bem. O Prass fez defesas legais, incontestável. O gol que ele toma, você não pode falar nada. O homem de ferro. E fez algumas defesas que salvou o Palmeiras, hein? De tomar um segundo gol até um terceiro, hein? Eu vi agora aí. Você viu aí? Vi. Ele salvou o Palmeiras em alguns lances aí. Aham. De contratar, porque o Palmeiras desceu e abriu tudo, né? Vamos que vamos, né? Bem, enfim. Agora criou-se, né? Como o jogo do ano. O jogo do ano, sabe? Dodô, mas se é eliminado, é vira uma... Não, sombra, mas se é eliminado... Mas é o jogo o Palmeiras, do ano, o Palmeiras... Virou o jogo do ano. O Palmeiras perde, acabou o ano. Ele virou... Então, virou o ano pela consequência... É? O Palmeiras fica de férias em agosto. O Palmeiras tem um time milionário que pode ser jogado tudo agora em agosto. É, yes. É isso aí. Porque também. Ter dinheiro mas não significa saber fazer não compra. Não significa... Você, quando você tem dinheiro, às vezes não adianta, porque se você não contratar certinho o cara que sabe, o cara que é, a coisa não anda, né? Mas, não anda. Mano, você percebe, que... você pegou os três melhores times de elenco, todo mundo falava, olha, esse ano aí não sai disso. Palmeiras, Flamengo e Atlético. É. Os três não estão bem. Os três estão numa draga. Verdade. Flamengo é o pior de todos, né? Não, o Atlético Mineiro tá tomando pau. O Atlético pior. Atlético é o pior. Não, mas o Atlético tem chance na Libertadores. Não tem. Tem, tem ou não tem? É. Mas tem. O Atlético é só questão de tempo. Vai na só minha. Não, tudo bem, mas tem. Mas enquanto tem, tem. É, Domênico. Quando não tiver mais, não vai ter mais. Não. Porra. Mas tá disputando. Ele tá no mesmo. Tá igual o Palmeiras. Ele perdeu de 1-0 fora. Ele precisa ganhar de 2. Não tá igual. Ele precisa ganhar de 2, porque o Palmeiras, pelo menos no brasileiro, ele tá numa situação onde ainda pode se classificar. É, porque o Atlético no Libertadores. Sim, o Atlético no brasileiro. Assista o Galo jogar. Tá horrível. Ontem nós batemos na cara. O Atlético não tem mais Copa do Brasil, não tem mais porra nenhuma. O Grêmio com 3 titulares. O ano do Atlético acaba, pode acabar agora, hein? Também, igual só um imponderável futebol clube aí, viu? Ô, mano, você falou de cabeças. E por incrível que possa parecer, a gente falar o Flamengo tá pior. O Flamengo ainda, porque se Palmeiras vamos supor que perca aí pra Barcelona, e o Atlético também, ô, mano. Ainda o Flamengo pode salvar o ano com a Sul-Americana. Sim, verdade. Pelo menos é um título, né? E o Palmeiras não vai ter essa oportunidade. Hã? Mas não salva o ano, Domenico. Ah, o mano. Que o Flamengo fez diante, mas, maior. Mano, é melhor do que não ganhar nada. Mas o Flamengo tá na Copa do Brasil também, Domenico. Ah, é verdade. Contra o Botafogo. Aqui, o Flamengo tá na Copa do Brasil. Contra o e Botafogo. Por ser Copa, pode ser que... E tá na Semi. É. Faltam 4 jogos pra ele ganhar um É que campeonato. O Flamengo pega o Cruzeiro. Não, o Flamengo pega o Botafogo. Botafogo. Então como é um... Clássico. E o Botafogo tá na Libertadores. É. O Flamengo pode pintar numa final. Pode. Pode pintar. Pode pintar pra na mim, final. E eu vou dizer pra você, tem pra time mim, pra chegar pra na mim, final. A final é Grêmio e Flamengo. Se também o Grêmio acho. Não abrir, não jogar reserva aí. Não, jogar vai certinho. Jogar, vai titular, Copa do Brasil. Acho que o Grêmio titular. Tira o Cruzeiro e acho que vai Grêmio e Flamengo. E aí, Deus Grêmio e Cruzeiro vai ser embaçado, hein? Vai ser. Mas eu acho que passa o Mano Menezes conhece essas gaúchas aí como ninguém. Passa. Ah, mas conhece. O ano passado, o Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram na semifinal. Esse aí sabe fazer um cupim ali, lasqueado. Ah, isso é bom mesmo, viu? É. Laceado, né? É lá entre eles, Domênico. Eles sabem tudo como que, sabe? Aquela coisa, o nosso 10 é o 5. Agora, tem uma isso coisa é que aí vai de encontro com aquele negócio do o ex-jogador que, o ex-jogador que jogou, não é verdade? O ex-jogador que jogou fez gol. É. Então vou te dar um dado, desse, já que vocês gostam tanto disso aí. A gente adora. Todas as vezes... Naba, porra. Todas as vezes que Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram na Copa do Brasil, o que ficou ganha a Copa. Chupa Vieira. Ah, é? Sim. Como assim? E foram várias vezes. Eu acho todas que não precisa nem vezes. Todas as vezes que Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram na Copa do Brasil, o que seguiu ganhou ou era uma final. Nossa, Palmeiras escorreu um pouco na perna. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram. Também o Palmeiras e essa lei do ex que você tá falando. Então é igual. Não, negócio. Não. É igual. Não, é igual. Vocês gostam tanto disso? É que dessa vez vocês estão falando, quando vocês estão falando de jogos normais. Dessa vez, Domenico, você tá falando com o maior campeão da Copa do Brasil. O rei de Copas. 5 vezes. Campeão. Mas vamos passar mas eu falei que eu acho que passa o Cruzeiro, mas eu só um adendo. Pega 10 e troca por um campeonato brasileiro, só que nem caixa de pizza. Tá louco, exatamente. O sonho de vocês era estar disputando. Agora, sabe o que? Agora, pra concluir isso, com relação... Isso, nesse momento, é verdade. Pra concluir com relação ao Palmeiras e dar sequência nas nabas, é que essa naba que vem agora é feia. Essa que vem agora é feia. A nossa, tudo bem. Tamo lá, tá em quarto, já estamos lá. Vocês é uma gripe, o nosso é morte. Exatamente. Não, quase, né? É UTI. Tem uma coisa pra te dizer. Nossa, é quase morte. Eu li o texto do Sombra no Facebook do Sombra, cara. Mas não vale chorar. Cara, eu vou te falar, eu cheguei mais cedo na rádio, velho. Falei, fecha as janelas, porque ele vai se jogar. Mas olha. Fecha a janela. Mas que, só com relação. Quarta-feira, eu espero que o torcedor vá, empurre o time, não critique. Evidente que se perder, espera o jogo acabar, velho. Não adianta, sabe, começar a xingar, hein? Não vai ajudar. Se você vai pra isso, nem vai, velho. Faz que nem eu. Fica em casa, xinga, sabe? Chuta a mesa. É. Mas não. Você quer ir lá, vai pra apoiar. Vai pra ajudar. Se o time perder. Se tomar 1-0. Se o time perder, lógico, mano, porque se você começar a xingar, que vai adiantar? Vai ajudar em quê? Nada. Ajuda então, porra por nenhuma. Por exemplo, Domênico, aí toma 1-0. Aí vai pra cima, tudo bem, mano. Empurrando, toma o segundo. Continua apoiando aí. Você quer que faz o quê? Continua, espera, mano, acabar o jogo. O jogo tem que terminar. É bom ficar silêncio. O jogo tem que terminar. Olha esse mano, toma o segundo, ô Domênico. O mano tá de sacanagem. Bobo, né? Nem tem Libertadores ele tá. Ele vai ficar no sofá na quarta-feira. Vai lá, tá assistindo e torcendinho. Torce mesmo aí, torce mesmo aí. Netflix, velho, Netflix. Ah, tá bom. Ah, é. Por isso não joga, não vejo nada, velho. Não sou antes. Não sou antes. Quase nada. Segue e fala da outra naba, velho. Agora, vai. Quer que eu fale do extra? Meu Deus do céu. Fala. Porque fala. Agora eu quero agora falar. Agora fala porque a gente falou que você ia falar do extra. Acho que eu vou trocar as manchetes. Porque é o seguinte, Sombra, está acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar. Prestem atenção, meus amigos, o extra... A maior rede de economia no Brasil reinventou a forma de economizar. é o meu desconto. Agora você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que mais compra. Funciona assim, ó. Você vai entrar na loja de aplicativos do seu celular. Sim. Vai buscar por Clube Extra. Sim. E vai baixar, é gratuito. Você vai baixar, sabe, não vai pagar nada, não. Depois, você vai se cadastrar, vai ativar as ofertas que mais compra, vai encher o carrinho no Extra e também no Mini Mercado Extra. Confira agora algumas ofertas exclusivas só para quem baixar o aplicativo Clube Extra, hein? Se você não tem o aplicativo, você não vai ter essa oferta, não, hein? Energético Monster, lata, 473 ml com 50% de desconto, você vai pagar a metade. Pneu Pirelli, 195/60, aro 15, 30% de desconto. Pedigree adulto carne ao molho, 100 gramas, 30% de desconto, hein? E mais, leite condensado Moça, 395 gramas com 30% de desconto. Todo mundo gosta, né, de leite condensado, moça? Não, todo mundo gosta. 10, todo mundo. Só o Clube Extra é assim, meu amigo. Baixou o app, baixou o preço. É isso mesmo. Baixou o app, baixou o preço. Só pra você. Só no app. É Extra, meus amigos. Boa, é isso aí. Boa, Domênico. É isso aí. Bom. Vai lá, já perdeu a graça. Vou falar. Fala, chefe. Perdeu rapidinho. Mesmo. Que mandaram uma mensagem perdeu aqui, mesmo. Aí eu olhei pro lado, eu reparei. O cara falou que o Domênico hoje tá parecido o Robocop sem o capacete, o Murphy. Por quê? Tá igualzinho o rosto, certinho, assim, o capacete aqui. Tá do fone? É, tá do fone. Mostra o Murphy pra ele também. Placar do Estádio 97 informa. Mas na vida a gente tem poucas certezas, né? Vai morrer, vai ter que comer todo dia. E uma delas é o placar do Tricolor. Dessa vez, ó, lá na Bahia. Olha o que eu vi lá, Speed Mendonça. Não é possível, os caras conseguiram tomar gol do cara. Bahia 1, Regis. Bahia 2, Speed Mendonça. Olha a dancinha do Armeration ainda, hein? O Armeration, chão, o Armeration. Rebaixei, chão, chão, rebaixei, chão, chão. Vocês estão querendo, hein? Trouxeram o profeta errado. Empolgação, né? Quando eu tive contra o Botafogo, teve aquela empolgação, time grande não cai. Né? Continua ainda com essa. Tá em evidência, tá valendo, é porque não caiu ainda. Né? Lógico, óbvio, claro. E nem vai cair. Falta um turno ainda. É, falta um turno, é mais onde, mais uma paulada, o que é isso aí, né? O que assusta são perder pontos para times lá de baixo. Sim. É esse o confrontos problema. Diretos, né? Confrontos direto. E agora, mais uma vez, convocando a torcida, os jogadores, todo mundo, para contra o Cruzeiro. O retorno começa, é a saga. Sim. Pra fazer um belo de um segundo turno pra não cair. Aliás, o Sr. Bento, acho que o Dorival tem que trabalhar dois aspectos fundamentais aí nesse segundo turno. Quais? O primeiro é o fator psicológico, né? O time, tipo, você vai falar pra mim, pô, mas o fator psicológico vem, o cara começa a ter autoconfiança quando começa a ganhar jogos. Mas quando você não consegue ganhar jogos, você tem que trabalhar isso através da conversa, cara. De você incentivar seu atleta, entendeu? Tipo, de você motivar seu atleta. É, o São Paulo hoje é um time muito ansioso, Sr. Bento. Os adversários, se você for pegar esses dois últimos jogos aí como exemplo, o São Paulo perdeu o jogo em gols de contra-ataque. Então, tipo, é aquela afobação do cara aí subir de qualquer jeito, não ter, tipo, uma cobertura, você entendeu? Tipo, do cara que subiu, por exemplo, não tem ninguém pra fazer a cobertura dele. É, ontem o segundo gol do Bahia, diga-se de passagem, foi um gol irregular. É, mas assim... Tava, tipo, impedido, né, Marcão? Tava. A origem da jogada ali, o Zé Rafael tava. Mas, acontece, enfim... Acontece, né? Acontece. Acontece, mas assim, tipo... O São Paulo hoje é um time muito ansioso. O Dorival tem que trabalhar isso. E outra coisa que o Dorival tem que trabalhar também é ajustar a marcação do São Paulo. O São Paulo hoje é um time que tem uma marcação muito frouxa. O primeiro gol do Bahia, o Militão demorou 2 dias pra fazer a jogada... fazer a leitura da jogada, que era óbvia. O Rodrigão, se eu não me engano... Rodrigão, hein? Ele tava com a bola colada na linha de fundo, ou seja, só tinha um lado pra ele tocar a bola. E o Militão não conseguiu fazer a leitura. O Arboleda também chegou atrasado, foi uma falha da zaga, enfim. O senhor tá rindo do Mas foi uma falha geral ali. Sim, então, geral. Mas é por isso que eu falo, Sombra. A marcação do São Paulo tem que marcar mais sob pressão. Que é o que o Corinthians faz, é o que o Grêmio faz. Quando o jogador do adversário pega a bola no meio de campo, os caras já estão em cima. O São Paulo não. Ele espera o cara dominar, aí o cara ajeita, vê pra onde vai tocar. O São Paulo, ele tem que apertar mais essa marcação. Isso não é de hoje, né? Não é, não, exatamente. Isso e não muita, é muita gente, inclusive, tem falado pra mim, pô, Marcão, agora fala aí que o Dorival, que não mudou nada com relação ao Rogério. Calma, gente, calma. Calma. O Dorival Júnior fez o sétimo jogo dele como técnico do São Paulo. O Rogério Ceni tava lá 6 meses. Então, tem que ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de calma pra cobrar o trabalho do Dorival Júnior. Espera mais um pouco, né? Tem fetiche com o tiozinho, né? É. Ah, cala só a boca aí. O negócio é o seguinte, ô Vieira. Oi. Ô Vieira. Fala aí, mano. Se eu peço pra um canguru pilotar um foguete e o canguru não consegue, vou ficar bravo com ele? Não. Isso é de brincadeira, esse arbelô que vocês contrataram aí, velho. Você tá achando que é o quê? É o Piquet? Vai te catar, mano. Se liga, é o Arbeloa, velho. Mas não é pior. Não é pior, não. Arboleda, meu. Não é pior do que o Pablo, velho. É, o Arboleda. É espanhol. Não é pior do que esse. Quem dera se fosse o Arbeloa, mano. O Arbeloa tava bom, né? O Arboleda. Borboleta aí. Então... Mas o negócio é o seguinte, velho. Vocês estão falando do Militão como se fosse o Nesta. Vocês estão de brincadeira, mano. Não, é esse Militão. Ô, mano, pra jogar. O cara vai me falar do Marcinho. Ah, porque o Marcinho. Velho, o Marcinho não é o Messi. Se liga, mano. Não, mas calma, vocês, mano. Calma, calma. Na cabeça. É... Tá. Pô, ajuda o Marcão a levantar o seguinte, aí, ô Benedito. Mas, ô Domênico, os caras falando assim, ó, pô, só tá faltando confiança. Tá faltando é qualidade, velho. Você tá de brincadeira. Qualidade, velho. São Paulo, ó, vou o falar. O Arboleda, mano. Ô, presta atenção. Vou falar pra você os jogadores que São Paulo tem, você vê se falta qualidade. Vai. Prato, Hernanes, Cueva, Petros, Jusilei, Rodrigo Caio. Falta qualidade? Não falta qualidade. O Hernanes, velho, o Hernanes, ele tá naquele projeto do governo, começar de novo. O Jusilei, ele tá com arranque de balsa. Aonde? Mas lógico que é, velho, você tá de brincadeira, mano. Imagina. O Hernanes não é aquele Hernanes de outro tempo aí. Por mais que você se baseie naquela partida que ele fez contra o Botafogo, mas o Hernanes, ele já não pode mais ser cobrado como ele foi na primeira passagem. Assim como o Kaká, quando voltou recentemente, ele não foi mal, mas foi longe de ser aquele Kaká que jogou na primeira vez em 2001. Mas então... É, o time de São Paulo, ele precisa de outros jogadores que sejam protagonistas. Por exemplo, o time de São Paulo hoje é o Prato e mais 10. Então, mas o Prato, mano, ele deu uma queda de rendimento monstra. Quem então... é, mano? Você, ué? Uma bola não chega no cara. Ele que é o Marcos. Tudo bem, mas assim, o Prato, antes mesmo a bola não chegando, ele tava tendo papel mais de protagonismo. Agora ele tem meio que caído um pouco de rendimento, que é natural também, não dá pra gente jogar nas costas do cara essas últimas derrotas faz do São Paulo. Faz tempo que ele não mete uma caixa, né? 4 jogos. Faz tempo, 4 jogos que ele não faz gol. Mas enfim... Desvalorizou, hein? Eu acho que o São Paulo hoje, esses jogadores que eu falei aí, Prato, Cueva, Hernanes, Jusilei, Petros, Rodrigo Caio, são os caras que podem tirar o São Paulo do buraco. Não adianta a gente ficar tipo, mas pô, o Marcinho é ruim porque o Marcinho erra gol. Eu até concordo. Eu acho que o Marcos Guilherme tem que jogar nesse time no lugar do Marcinho, mas enfim. O Marcinho aí é só mais um, cara. Ele é coadjuvante nesse time aí. Acho que a gente tem que cobrar a responsa maior aí em cima dos caras aí que realmente podem fazer a diferença aí, que são esses jogadores que eu falei. Agora temos aí uma semana aí pro próximo jogo aí contra o Cruzeiro aí. Espero que o Dorival dê uma ênfase maior aí no sistema defensivo do São Paulo aí pra gente parar de tomar tantos gols, cara. Porque quando você toma muitos gols, fica mais difícil pra você conseguir as vitórias, cara. Isso aí é matemático. Se você não tomar nenhum gol e você achar um gol, você ganha o jogo. Agora, se você tomar um, dois... Olha que conta bonita que você fez agora, hein? Mas tô explicando Corinthians. Tô explicando pro Corinthians, pro ouvinte corintiano entender. Exatamente. É uma lógica. Só tem uma didática, né? Olha, não, eu peço que você repita. Então, quer dizer, se você não tomar nenhum gol e fizer um, você ganha o jogo. Então, você entendeu? Boa! Descobriu a pólvora, velho. Tá dando uma deitada aí. Pô, pega uma pá, mas é levanta óbvio. O Marcão. Não, nossa, mas é óbvio. Mijou na lápide, hein? Não, cara. Mas é o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo. Se você tomar 3 gols, implica em você fazer 4, mano, pra você conseguir os 3 pontos. O Corinthians, no começo do Campeonato Paulista, aí, mesmo no começo do Campeonato Brasileiro, a ênfase maior do Corinthians foi o quê? O sistema defensivo, cara. Por quê? Porque eles sabiam que o time deles aí era uma incógnita. Não, claro. Sabia até onde eles podiam ir. Mas o que o Carille fez? Ajeitou primeiro a casa lá atrás pra depois... conseguir não, fazer mas um muda, jogo. Não, mas aí muda também o perfil do treinador. Todo mundo sabe que o treinador aí, o Dorival, ele é um cara extremamente ofensivo. Ele sempre foi assim. Na época do Santos, ele era assim. O Carille, ele era o responsável por treinar o sistema defensivo do time do Tite e do Mano Menezes também. Ele cuidou sempre desse setor defensivo aí dos dois comandantes, aí, tanto do Tite quanto do Mano Menezes. Então é a característica dele. Ele começou de trás pra frente porque ele sempre foi um especialista, na época que ele estava ali como auxiliar dos dois, por cuidar do setor defensivo. Ele treinava sempre os zagueiros, os laterais, os volantes ali. Ele ajeitava o posicionamento ali na parte de trás do time. Agora você pega aí o Dorival, ele é um cara que se preocupa muito mais em atacar. Não Sim. tem como você chegar aí e falar pro Dorival, Dorival, agora vamos mudar o seu perfil, vamos começar a cuidar mais da parte defensiva. A melhor defesa é o ataque. Por mais que você diga, ah, mas é que o sistema defensivo do São Paulo, ele está muito exposto, está tomando gols, etc e tal. Hoje, quando a gente fala de setor defensivo, é muito pouco a gente falar só de zagueiro e volante. Tá errado. É um a marcação todo. Moderna hoje começa no ataque. Você pega Sim. lá o Corinthians, por mais que ironizem e falem, ah, mas o Romero é um volante que joga na... O futebol moderno precisa disso. A não ser o Barcelona, que ataca em bloco e defende em bloco. Os caras descem como se fosse um tsunami e voltam como se fosse um... Aquela época da Piracema, que o peixe começa a pular no lado contrário do rio. Ai, não é verdade, que volta o peixe começa a nadar contra do rio, o rio, né? Lá. É verdade. Então, o Barcelona, o time consegue fazer isso, isso de modo coordenado. Mas hoje, no futebol brasileiro, você não tem Rakitic, você não tem Busquets, você não tem Messi, não tem Suárez, enfim... Então você precisa se adaptar com as armas que você tem. O Corinthians, ele conseguiu descobrir esse esquema. Por exemplo, é onde vocês imaginariam o Jadson correndo atrás de lateral? No Corinthians ele corre. Porque a marcação exige isso. Para que você tenha sucesso na parte defensiva, você precisa adiantar a tua marcação e ser efetivo na parte ofensiva também, mesmo sem a bola. Bom, eu acho que... Pitaco de sombra agora. Não, eu acho que vocês... Todo mundo já sabe um pouco tudo que tem de ruim no São Paulo e tudo que precisa melhorar. Ou seja, tudo precisa melhorar, né? Tudo precisa melhorar. Essas partes táticas, etc e tal, é uma coisa que a gente já fala bastante, né? É um time espaçado, é um time que não sabe coadunar uma jogada de ataque, é um time que não sabe o que fazer com a bola no pé. Tem muita posse de bola, mas não tem efetividade, né? Não, simplesmente não sabe o que fazer com a bola no pé, e quando não tem a bola no pé, é um time que também é muito frágil defensivamente, é um time que não se recompõe com facilidade. Então, sobre a questão atual do futebol, eu vou dar só um pitaquinho. Eu falei com uma pessoa que é do futebol, uma pessoa muito importante do futebol, não está no futebol de São Paulo. Sinceramente, cara, eu cheguei e perguntei, o que fazer para não afundar mais? Que no fundo nós já estamos. Qualquer coisa abaixo de sexto, sétimo lugar pro São Paulo é afundar. Verdade. Agora, existe o morrer, né? Então, o que fazer? Essa pessoa que é do futebol falou assim, olha, porque são pessoas que têm gabarito e têm conhecimento do futebol, do dia a dia do futebol, respiram o futebol. Falou o seguinte, olha, nesse momento, o que tem que se fazer é fechar a casinha, se retrancar, mas assim, meu, fechar total, ser humilde o suficiente, se fechar total mesmo, muita garra e jogar no contra-ataque e sair pra buscar vitória na hora que dá. Falou, é empatar, buscar o jogo pra empatar. Teu grande objetivo naquele momento é esse. É não perder. É não perder o jogo. Você não pode perder o jogo de jeito nenhum. E jogar no erro do adversário pra buscar a vitória. Não sei se vocês repararam o número de visitantes que andam ganhando jogos. Sim. E naturalmente, os visitantes geralmente não são os que propõem o jogo. Claro. Sim. Então isso já é, olha, já é uma... Um indício. Já é um indício. Quando você não sabe o que fazer com a bola, então não fique com ela. Se você não sabe o que fazer com a bola, o que é... Porque para você fazer um time ser construtor de boas jogadas, demora. Uhum. Demora. E o São Paulo perdeu 6 meses com isso. Ele perdeu muito tempo esse ano. E daqui a pouco a gente aborda um pouquinho as causas disso. E não entendam isso como uma crítica ao Rogério. Uhum. Vocês vão entender um pouco mais do que eu quero dizer. Só que destruir é mais fácil do que você construir. Então agora é hora de você fechar assim, bicho. É todo mundo atrás da bola. É todo mundo atrás da bola. E sabe quando o visitante vem na tua casa? É aquela coisa, meu, mas você vai meter o Marcos Guilherme ali? Que é pra puxar, porque o cara na correria ele vai ganhar dos caras. Tá certo? É. E no contra-ataque, joga o Prato, joga um para o Hernanes para fazer a ligação com o Marcos Guilherme. É por aí o negócio. Uhum. E fazer como os caras fazem com a gente. Porque não adianta você dar bola no pé do São Paulo, não sabe o que fazer. Então, essa pessoa falou assim, agora é hora de você chegar e se fechar. Se fechar. Porque propondo o jogo, você não está tendo competência para isso. É. Isso você só está tomando nas costas, né? Então não está adiantando. Bom, mas isso é outro porém. Agora, tudo isso, gente, que a gente está... presenciando no São Paulo Futebol Clube, a meu ver, nós estamos presenciando a morte do São Paulo Futebol Clube. E não é nesse campeonato. O São Paulo está morrendo, o São Paulo está dizendo adeus. O São Paulo, como entidade, está dizendo adeus. E não é de agora. O São Paulo vem se tornando decrépito, decadente há anos. Há anos. Anos. Sabe quando você tem alguém da tua família que você gosta muito e você, com o passar do tempo, vai vendo, olha, agora, poxa, agora tá se curvando. Agora os primeiros problemas de saúde, né? E vai. E ninguém toma atitude nenhuma. Não vai no médico. Porque a pessoa não quer ir no médico. Você vê que a pessoa tá adoecendo, tá... Definhando. Você fala, não, mas você precisa fazer isso, fazer aquilo. A pessoa assim, não, eu tô bem, não preciso disso não. Mas você tá vendo. O São Paulo está morrendo. Agora, por que está morrendo? Porque as pessoas que tomam conta do São Paulo, que tem procuração para tomar conta da saúde dele, acham que está tudo bem. A gente está cansado de ver no futebol. Não basta ter dinheiro. Não basta. Mas você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. E o São Paulo, há muitos anos, não tem pessoas do futebol no futebol. Não tem. E a consequência natural disso é a morte do clube. Porque um clube onde o futebol morre, ele morre junto. Um clube de futebol, onde o futebol morre, o clube morre. São Paulo está morrendo. Você, torcedor de São Paulo, você pode achar que não. O São Paulo está morrendo. E você sabe por quê? Porque... Mas você está sendo exagerado em sombrar. Bom, daqui a pouco você fala por quê, mas deixa eu só terminar. Não, mas aliás, se existe um exagero em tudo isso aí, não é meu. Se existe algo de muito ruim aí, não é o que eu estou falando. É o que estão fazendo com o São Paulo. O São Paulo não pode ter o seu futebol na mão de pessoas que não são do futebol. E Leco, você não entende porra nenhuma de futebol. Se nem o JJ, que deixou um legado horroroso, queria você como presidente, é que se nem na visão do JJ você servia para presidente, é porque você não serve mesmo. Você é horroroso. E você, senhor Leco, com todo respeito, ao melhor modo JJ... Você deu uma volta no Estatuto de São Paulo, colocando no futebol uma pessoa que não é do futebol. Será que você ainda entendeu que o futebol tem que ser para as pessoas do futebol? Seja o clube rico ou pobre. É uma vergonha o que acontece com o São Paulo Futebol Clube, não é de hoje. Se você pegar, eu tô falando isso há 4 anos, não era, não tinha Pinote, era Adalberto. Dono de laboratório, rico. Corrida de Stock Car. Piloto. Piloto. Deram futebol na mão do Adalberto. Por quê? Porque ele foi buscar o Luiz Fabiano. E por que vocês deram futebol agora na mão do Pinote? Porque ele comprou o Centurion, não foi ele? Ele não comprou, ele emprestou um dinheiro pro São Paulo. Porque empresário não pode comprar jogador de futebol. Só o clube pode comprar jogador de futebol, pela lei. Por quê? Gerir futebol não é só saber gerir pessoas que querem de uma empresa. Futebol é para quem entende. Eu não sei se eu entendo. Mas se eu fosse presidente de São Paulo, eu com certeza colocaria quem entendesse. Quem entende do futebol... Chefe, você entende de cozinha. O chefe Benedetti aqui, o Santista, ele é chefe de cozinha, gente. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Ele prepara a rosca. Quieto aí, eu sou trouxa. Isso aí, gente. Qualquer um pode fazer um arroz com feijão e um bife. Mas tem aquele que sabe fazer melhor. Ah. Não é vendo tutorial na internet. Passo a passo. Não é vendo o passo a passo, lendo o manual de instrução. Não é. É a prática. Quem vai pra cozinha tem que ter praticado muito. Claro. Tem que ter aprendido lá dentro. Ninguém é da hora pra outra. Ninguém é médico da noite pro dia. Mas no São Paulo, pra comandar futebol, você pode comandar. Nunca tendo feito. Você não precisa ter menor experiência dentro do futebol. Você não precisa entender o que é um jogador que sabe bater na bola. Você não precisa entender. Você não precisa nem ter jogado. O futebol é pro futebol. Como médico, é pro médico. Você não pode dar medicina, salvar alguém, uma pessoa que não fez medicina. É simples assim. É tão idiota e simples. É tão idiota e simples. A gente vê clubes aí como Corinthians com mil situações políticas, mil dívidas, mas porque o futebol, se deu certo porque foi por um acaso ou não, mas deu o futebol na mão de quem manja do futebol. E manjar hoje do futebol vai além até. Não é só saber se um goleiro sabe pegar, se um centroavante sabe chutar. Hoje o futebol também é ciência. O futebol hoje também é ciência. Qual é o grau de efetividade que um atleta pode ter? Quanto tempo ele dura em campo, em alta performance? Qual a velocidade que ele pode atingir durante o jogo? Que espaço ele pode ocupar no campo com esse perfil atlético? É muito grande o futebol hoje. A coisa é muito séria. Você não pode cair de paraquedas num lugar. Gente, o São Paulo Futebol Clube está morrendo. E por quê? Porque o fato de eu dizer aqui, toda a torcida entender que o futebol tem que ser para quem entende de futebol, isso não vai ser levado em conta pelas pessoas que mandam, os 230 ou 240 conselheiros que estão lá dentro. Talvez tenha lá, sei lá, meia dúzia, 12 de 20. Mas é fato que a maioria não entende nicas. Senão já teriam se rebelado. Você, conselheiro de São Paulo, passe por cima do estatuto. Se o presidente pode passar por cima do estatuto, colocando uma pessoa que no futebol, que não tem passado no futebol, por que você consegue? Vai lá, bicho, cerquem a sala do Leco. Aqui você não entra mais. Aqui você não entra mais. Não é o torcedor que faz esse papel, porque o clube, infelizmente, é dos conselheiros. O torcedor tá fazendo o papel dele, vai lá e lota o Morumbi, dá o dinheiro dele, incentiva do começo ao fim, e vem sendo assim há muitos anos. Vocês são a vergonha do São Paulo Futebol Clube. Vocês estão matando o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube está à beira da morte. Eu não tô sendo trágico, não. São Paulo está à beira da morte, sabe por quê? Porque eles não sabem contratar um médico para cuidar da saúde do São Paulo Futebol Clube. Eles acham que eles são a solução. Eles tratam lá uma doença grave com água com açúcar, com chá de erva cidreira. Com band-aid. Com band-aid. Tem uma hemorragia, eles tratam com band-aid. Acho que hoje é com perfume. É. Aí deu uma cutucada. Isso é o São Paulo. Um amadorismo absurdo. Absurdo. E tudo que a gente vier discutir de Dorival, de se o Cueva perde gol, se o Prato não tá bem, se o Arboleda não foi legal, se o Militão viu o lado errado, tudo isso, gente, é consequência. É só o resquício do que vem de cima. Isso tudo aí é o ponto final da frase. Sai, Leco, vai embora. Pinotti, vai junto. Não larga, né? Sabe... Cara, não tem mais o que falar do São Paulo. Eu só falo pra vocês de coração. Eu vivi vários anos da minha vida vendo coisas legais do São Paulo. E vou guardar na memória. Não vejo como o São Paulo possa sair dessa. Porque eles que estão lá dentro, que tem que mudar, não mudam. Não mudam. Então vou guardar com muito carinho na memória meu primeiro brasileiro. Aquela fase de Paulo César, Serginho Zé Sérgio, de Miller, Silas Careca, Dario Pereira, de Oscar, Dario Pereira, de Tele Santana, de Raí, de Zete, de Ronaldão, e mais recente de Lugano, de Rogério Ceni, de Amoroso. Tricampeonato. E tricampeonato. Isso tudo vai ficar guardado no passado. Tem exemplo de time grande aí no mundo que continua grande pelo patrimônio e pela torcida. Mas são mortos-vivos. Tá cheio de morto-vivo no futebol. E o São Paulo é o mais sério candidato a morto-vivo do futebol brasileiro. O Milan é um hoje. São Paulo é um morto-vivo do futebol brasileiro. Infelizmente. Bom, já falei. Bom, mano, fala aí o que você ia falar. Ah, eu acho que o Sombra, ele tá um pouco pessimista, cara. Tá um pouco pessimista, por mais que o momento não seja bom. Mas quando tá tudo muito ruim, não tá tão ruim. Não. Ainda pode piorar. E quando tá tão bom, não tá tão bom assim, porque tudo pode melhorar um pouco mais. Então, o Sombra tá entendendo, né, o momento dele, ele tá realmente frustrado. Mas, ô, mano, desculpa, eu sei que você pode estar até brincando ou não, mas isso que eu tô falando, eu não tô falando hoje. Não tô zoando. Isso eu falo desde 2012. Desde 2012. Você pega a gravação minha, é o mesmo discurso. Mas é aquele período de entre safra que todo clube vive, não tem jeito. Não acredito. Não acredita mesmo? Não acredito. Eu acho que o São Paulo caminha para ser um morto-vivo do futebol. Calma. Não acredito. Não acredito. Eu acho que é uma fase crítica. O Palmeiras teve essa uma época grande. Fase a gente que faz, gente. Não, mas teve vários times que caíram e se eu repetir na prova, eu vou estudar. Se eu repetir na prova, eu vou estudar. Ninguém vai estudar por mim. Mas a gente tem quem tá lá, quem tá lá acha que sabe tudo. O Paulo quer mais que o Palmeiras passou quantos anos nisso? Ô, Domênico. Quantos anos ficamos nesse limbo, velho? O Palmeiras caiu duas vezes, Domênico. Não, e ficou num limbo desgraçado que... Cê, juro por Deus, eu achava, honestamente... Que não tinha mais futuro. Que não tinha mais futuro. É. Eu falei assim, tá difícil, porque com esses caras que estão aí... O que você diz do Vasco? O Vasco é um Vasco morto-vivo. E isso que você fala do Botafogo? Vamos lá. O Vasco tem um Eurico Botafogo. Miranda. É, o que você falou do Botafogo? Você não vai me dizer que é nenhum, algum exemplo, só porque tá bem no campeonato. Não, lógico. Não tô dizendo que é um exemplo. Vamos falar do todo, gente. É outro morto-vivo do futebol. Sim. O Grêmio o Vasco é morto-vivo até o ano passado. O morto-vivo é teu pai, rapaz. O Botafogo não, vive até o ano não, passado. Viu, Marcão, só Botafogo hoje vive de ganhar Campeonato Carioca. E olhe lá. Então, mas o Grêmio também, até ganhar a Copa do Brasil no passado, o Grêmio só vivia de gaúcho. Então o Grêmio também entrava nessa sua colocação, Sombra? Mas o Grêmio chegava nos campeonatos, mano. Ah, mas não é questão de chegar. Chegar e não ganhar também não vale nada. É, mas, porra, é diferente de estar na série do rebaixamento. Eu não consigo enquadrar o Grêmio. Quando você eu não disputa, consigo, beleza. Eu hoje não consigo enquadrar o Grêmio no mesmo segmento de Vasco e de Botafogo, tá? Tá louco. Não, mas pela... Porque pela ganhou agora que você recente. Utilizou... Não, então ganhou o ano passado, então. É isso que eu falei, Domênico. Mas fora o ano passado, o outro título do Grêmio tinha sido em 2001. Um título com uma expressão nacional, que foi a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Sim, ganhou isso também. Mas então, mas o Grêmio chegou nesse momento. Mano, eu não posso falar nesse caso. Mas como também, desculpa, gente, só olha só. Eu não falo mais nada, juro. Não. No caso do Grêmio, eu não posso dizer, porque eu não acompanho a vida política do Grêmio a ponto de entender se o Grêmio era um clube que, embora não estivesse ganhando títulos, estivesse um horizonte a se enxergar. O que eu posso dizer... É que no São Paulo Futebol Clube eu não vejo horizonte a enxergar. Então, eu não vejo horizonte. Por exemplo, você pega... O que difere, por exemplo, eu não acompanho a vida política do Vasco, mas só de saber que o Eurico voltou à presidência, eu posso dizer pra você que é um morto-vivo. Porque um clube que coloca de novo o Eurico na presidência é um morto-vivo. O Botafogo é um morto-vivo porque o Botafogo não tem torcida, o Botafogo não tem patrimônio, o Botafogo não tem nada. Mas São Paulo tem. Tem torcida. Eu sei. Tem patrimônio. Mas o pior. Aí é mais difícil um time desse entrar num limbo desgraçado que nem o Botafogo. Não, o Botafogo é muito pior. Entendeu? Porque nem torcida tem. Desculpa, torcida do Botafogo, mas vocês entendem o que eu quero dizer por não ter torcida. Mas Só que eu não vislumbro politicamente no São Paulo algo que possa acontecer de bom. Mas por enquanto, alguma coisa sempre acontece, Sombra. Ó, o Internacional passou por um momento difícil. Passou não, tá? Passa ainda. Não. Passou, depois ele ressurgiu e hoje vive a passar. O último campeonato brasileiro, 79. Aí, de lá pra cá, o Inter virou um morto-vivo até 2005, 2006. Desculpa, eu não tô afim de passar Libertadores. 15, eu não tô afim de passar 15 anos Sombra, numa situação dessa. Eu sei que você não está afim e nenhum torcedor gostaria de estar afim. Não. Entendeu? Mas existem alguns clubes que demoram mais, outros menos. Mas são os mortos-vivos. Eu acho que o Mano tem razão. É um momento que se passa. É o momento do Inter que foi de 15 anos. Você acha isso legal? Entre safra de 15 anos? Não, você não tá falando. Não falei que eu acho legal. Ah. Muito pelo contrário. Palmeiras, quantos anos passou? Então, é um absurdo. Um absurdo. Domênico, o Palmeiras apenas estancou seu sangramento agora e agora tá tentando relevantar. E conseguiu. Pelo menos eu acho que sim, né? Porque o Palmeiras, ele vem disputando. É o último campeão brasileiro. Ganhou a Copa do Brasil. Ele estancou. É. E tem agora, vem com um motor potente pra levantar. Pra se levantar. Mas se também pegar, se pegar um pessoalzinho que não conhece nada do ramo e começar a meter o bedelho, volta de novo. Volta. O limbo volta. Por isso, Domênico, é isso que tá. Por isso que eu falo pra você... Mas acho que São Paulo tá um momento complicado. Gente, vocês... E não é de agora, né? Você sabe o que é falar com uma porta? Você sabe o que é conversar com uma porta? Sei, o Mota tá de férias, mas Mota, pra ele voltar... Gente, vocês não sabem o que, que é política de clube, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho. Palmeiras deu a sorte, gente. O Palmeiras deu uma sorte de eleger um clube, um presidente muito rico. E que gostava muito do gente time. Gente do céu, eu sei. Ah, é mérito por ter um presidente rico. Eu sei, mérito vocês terem um torcedor rico que quis fazer isso. Olha, com arena e tudo, se não fosse o Paulo Nobre... É. Botar lá aquela grana. O Palmeiras não se sabe complicado, hein? Podia ser um morto-vivo de arena. Ia estar lá fazendo no primeiro ano, no mandato do Paulo Nobre, Sombra, ele não colocou o dinheiro, né? E quase caiu, né, mano? O Palmeiras quase caiu. É. Aí ele colocou no segundo ano. Aí não tinha jeito. Só não caiu por causa de quem, Domênico? Por causa de aquele presente que você ficou de me dar. Que presente? Ué. Já foi pago. Ah, pera só um minuto. Você é muito mal agradecido. Pera só um minuto. Pera aí, Marcão. Você é muito mal 2014. Ah. 2014. Ah. O Palmeiras. O que aconteceu? Quase caiu. O Santão salvou vocês. O Santos não. Thiago Ribeiro. Mas era só um empate salvava. Não. É que vocês... Um golzinho, com aquele golzinho, juro pra você que eu peguei me vibrando em casa. E vou dizer uma coisa pra vocês. Tá pago, hein? Por quê? Ué, campeonato paulista, demos um campeonato paulista pros caras. Mas não ameaçamos. Opa, peraí, Marco. Ô, Vieira. Temos o campeonato paulista pros caras. Não. Aí depois Copa do Brasil, nós falamos, não, agora tá pago. Agora é só. Vamos botar os ouvintes. Vamos botar os ouvintes lá. Tá cheio de corintiano querendo comemorar a fase. Né? Tá cheio de palmeirense querendo falar do próximo jogo. Ai, meu Deus. Né? Tá cheio de santista ansioso também. Agora, Dodô, você vai falar do Buscapé, Dodô? Falar do Buscapé. Vê se tem um diretor lá de futebol no Buscapé. Olha, não, lá, bom, você sabe que você acha de tudo lá, né? Mas olha, eu quero falar o seguinte, galera, não vamos falar de diretor de futebol. Galera, o Dia dos Pais tá chegando, é isso mesmo. E quem aí já comprou presente aí? Quem já comprou presente do papai? Eu. Todo mundo já comprou? Eu não. Eu já comprei, todo mundo? Não. O Mano não comprou porque não sabia mais que tinha pai. Não veio eu faz sei, tempo. Eu sei que sempre... O Marcão, imagina, eu sei que o Marcão não comprou. Mas o Guimba comprou, viu, Mano? O Mano não comprou ainda. Então, olha, se tem alguém também que nem o Marcão, o Mano, o chefe... Que não comprou e vai deixar pra última hora, né? Vai dar, então vamos lá. Mais calma aí, porque agora tem um jeito fácil de economizar no presente perfeito, ó. Boa. É só dar um busca e comprar direto no Buscapé. O Buscapé é o maior comprador de preços que você respeita. Lá você fala assim, Buscapé. Ah, ali é respeito, sinônimo de respeito. Lá você encontra milhares de ofertas em um só lugar, compara os preços das melhores lojas e ainda tem a opção de comprar direto no Buscapé com proteção de compra. Lá você tem proteção de compra de até R$5.000. Aí sim, né? Então já sabe, né? No Dia dos Pais que tá chegando, compare e compre direto. Economize direto. Dá um busca. É isso. Boa. Aí, dá um busca no Buscapé. Estádio 97 vai pros ouvintes. 3284-7097. E você pode assistir também aí no facebook.com/energia97fm. Tá bombado o nosso Face, hein? Você pode assistir lá no facebook.com/energia97fm. Deixa eu ver quem tá comentando por lá. Só as pessoas que comentam, mas aqui, às vezes tem uma galera que fala umas coisas que não dá, né? Olha aí. O Cristiano Matias, eu acredito. Quando eu desacreditar, eu paro de torcer. O Markson Vale, sem ter pedala mano, leva o Benjamin no cano. O Pedro Nascimento, vai Corinthians. O Libni Godoy, Palmeiras, bi rebaixado. O Thiago Figueiredo, vai Corinthians. O Sandro Gonçalves, sigam o líder, sigam o líder, vai Timão. Alessandro Pires, salve Sombra, chupa mano. Bom, daqui a pouco a gente lê mais aí, tá bom? Boa. É isso aí. Vamos pro telefone. Oferecimento do banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. Também de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tem frases pra ganhar prêmios. Dizendo voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. Dizendo banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. Concorrerá no final do programa uma camisa oficial do seu time. Desde que você não torça pra time da Austrália, hein? Todo dia a dia de clássico no McDonald's. E aí você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Toca, Asdrubal! Mano, você é um chupador de cano. Ai! Sempre pedala, mano. Sempre pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Alô! Que é líder, rapaz. Alô! Baixa. Baixa. Quem fala? Ih, rapaz, Amigo, tá complicado. Você parece que tá com o telefone dentro de um aquário. Alô? Alô? Me fala. Ah. E aí, rapaziada? E aí? E aí, Sobrar? Quem fala? Quem é? É o Davi. Ô, Davi, tudo bem, meu? Beleza? Davi do quê? Davi Virgílio de Lima. Hã? Virgílio? De Lima. Virgílio de Lima. Certo. Tá bom, e quantos anos você tem? 23. 23. Tá ruim a ligação, 26. 26. Tá ruim, 26. Tá bom. Acho que é São Paulino, vai cair. Tá. E... Engraçadinho, esse né, chefe, né? Esse chefe Benedetto é bom. Tá esse chefe Benedetto é sensacional. É, deixa ele. Eu achei sensacional. Esse meter a colher de pau na parede. Não, mas é um adendo, Pensei alto, Ó, velho, e o bairro? Jardim Novo Horizonte. Ah. Jardim Novo Horizonte. Tá certo. E o time? São Paulo. Time! Eu avisei antes. Aí, ó, tá vendo? Falou, torcedor, Torcedor São Paulino, mesmo na adversidade aí, tá ligando aí, participando. É isso mesmo, Davi. Pra chorar. É isso aí. É, Sombra, esse nosso time aí tá afundando, hein, mano? Ih, rapaz. Tá afundando, cara. Ô, Sombra, eu tava vendo aí seu comentário aí, concordo com tudo que você falou. Não pode ser. Tava lembrando, São Paulo, quantos lateral direito São Paulo não contratou nos últimos anos? Deve ter passado uns 20 por lá. É, maior atestado de incompetência que pode ter, meu amigo. Calma. Quando você insiste, compra. Ninguém gastou mais dinheiro no futebol do que o São Paulo Futebol Clube. Ninguém comprou mais errado que o São Paulo Futebol Clube. Ninguém fez mais coisas erradas que o São Paulo Futebol Clube. Calma, vocês estão muito nervosos, calma. Não, mas com relação à lateral direito aí... Nervoso eu fico direante o jogo, agora eu só tô... Mas com relação à lateral direito... Mas quando você inventou aquele termo, Sombra, soberano, eu lembro muito bem que você inventou esse termo. É, foi ele que inventou, né? Aí ele não falava em crise, né, Domênico? Lembra? Né? Tá. E só pra responder o nosso amigo aí, ouvinte, foram 14 laterais, meu velho. Então, o Vieira... A gente tava tão ruim de lateral direito que o mano indicou o tal do Bufas, aí os caras foram lá e compraram, pelo amor de Deus. Bufa aí. Mas se você vê o Bufas jogando, dá vontade de chorar, é triste. Dá uma olhada aí, não deu certo. Marcão, da bola. Marcão, dá uma olhada. Nesse meio tempo aí foi Maurinho, Reascos, Jean Carlos, Éder Ciola. Wagner Diniz. Não pode ser. Adrian Gonzalez. Saavedra, Cicinho... Detalhe, só um parênteses. Para vocês entenderem o que é um pouco do São Paulo, do que vinha sendo um pouco do São Paulo. O Saavedra nunca jogou. Nunca jogou, Sombra. Era um jogador empresariado, se eu não me engano, pelo Juan Fischer, que veio, acho que só para botar no currículo Saavedra. Nunca jogou. Nunca jogou. Ele nunca jogou. Não precisa ir muito longe. Olha o Michael Soel que os caras trouxeram do Atlético Mineiro aí. Trouxe um jogador que... Esse cara tá lá e não joga, não entra em campo, entendeu? Trouxeram do Atlético um jogador pra ficar no departamento médico 2 meses. Parece que volta em 15 dias aí. Ó, aí tem o Douglas... Não, o pessoal é tão incompetente, porque é só dar um Google e buscar o histórico do cara. O cara nunca jogou em lugar nenhum, ele sempre se machucou. O histórico dele é só de ser machucado. Os caras trouxeram, cara. 3 anos de contrato. Ô, Davi, é uma vergonha, gente. A gente pode agora se pegar em discussões pontuais sobre partidas de futebol, etc e tal. Mas, gente, tudo passa por você ter o futebol pra quem conhece de futebol. Porque nós vamos ficar falando um monte aqui de... E com razão, eu entendo, porque o torcedor ele quer saber é do jogo que ele viu. O que fazer, por que não acerta, por que erra. Ok, normal. É que eu tô tentando pegar a visão um pouco mais ampla. A visão mais ampla da coisa. Ô, Sombra, esse presidente que tá aí, o Lecão da Massa aí, o... Lecão da Massa. Homem forte do futebol aí, o Presida. Foi esse cara que mandou o Muricy embora em 2009, né? Foi ele que apoiou pra mandar o Muricy embora. Olha, eu não posso te dizer, Lecão porque... Lecão da Massa. Eu não vivi os bastidores do São Paulo e na época falava-se muito se era ele, se era o João Paulo Jesus Lopes, se era o próprio Juvenal. Bom, eu não posso afirmar. A única coisa que eu posso te afirmar é que esse grupo que controla o São Paulo Futebol Clube hoje é dotado de pessoas incompetentes. Incompetentes. Inábeis. Não, incompetentes, inábeis, infelizes, sei lá. Indetestáveis. Por parte da torcida, indetestáveis, né? Idiotas. É, não, aí não, não posso falar dessa maneira. Porque... O chefe também. Não, falar... gente, calma. Aí também não é. Eu só posso dizer que são incompetentes. Eu queria falar só que começa com in. Ah. É. Entendeu, Davi? Infelizmente, cara. Nossa, o chefe é burro demais. Viu, Davi? Infelizmente, isso é o São Paulo. Agora, se quiser falar aí do futebol, do dia a dia, o que, que precisa melhorar, etc e tal, ok, vamos falar. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Pode fugir do rebaixamento, pode, até acho que vai. Não, até pode fugir, mas o Lecão da Massa tem mais uns 3 ou 4 anos pra ficar aí, entendeu? Então, vai fugir, foge esse ano, ano que vem a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa. Por isso que eu tô dizendo, São Paulo é o novo morto-vivo do futebol. São mais 3 anos na asa desse cara. Acho que o São Paulo, para cada lateral direito que ele teve um treinador nos últimos anos. Não, a conta deve ser quase a mesma. Não, é ridículo, cara, é ridículo. É. Contratações à base de marketing, né? Traz um cara para encher aeroporto e tá tudo beleza. No caso, eu tô me referindo ao Lugano, ok. Nada contra a vinda do Lugano, a questão não é essa. Mas é isso, eles vivem disso, né? Desses fatos, assim. Vamos trazer alguém aí que a torcida gosta? Dá uma abafada, né? Eu não sou contra a vinda do Lugano, não é porque o Lugano foi o zagueiro que menos errou esse ano no São Paulo. Coitado. O Lugano, quando tem a bola no pé, pelo menos, vai umas bobagens. Mas também o que menos jogou. Pelo menos ontem apartou a briga. Mas como quando jogou, Domênico, você não dá pra dizer assim, olha, fez uma merda. Não fez. Não, fala em zagueiro. Ontem jogou com um volante. Davi, olha, hein? A sua ligação tá muito ruim. Voltou, Davi? Não, tá muito ruim. Você tá andando, tá parado? Onde você tá ainda? Eu tô no trânsito. Tá parado no trânsito? Tô parado no trânsito. É. Tá procurando... Ô, Sombra. Oi. E o Arbelan? Cara, que não estreia esse cara aí? Então o Sérgio gosta do Valência lá, um cara, e o cara não estreia, não joga, joga com gente improvisada. Mas isso é mais um sintoma nosso. Isso é mais um sintoma do futebol. De como o São Paulo tá tudo errado. Nós estamos falando na estreia do Aderlan. Então a gente começa a depositar esperança em qualquer coisa. Verdade. Não é depois da esperança, é porque o cara não estreia, precisa improvisar um volante pra jogar na vaga, porque não tinha um zagueiro pra jogar. Embora na base o Militão também tenha jogado como zagueiro, eu não posso dizer pra você que é... Entenda, se o Militão tivesse estreado pelo Corinthians no sábado, nada de mal teria acontecido. Não sei se você me entende. É outro, né? Não é só o momento. É a sorte também, né? Não é sorte. Não, contexto, gente, né? Não é só questão de sorte. Você está entrando num time que está muito bem treinado, com as linhas, umas protegendo as outras. No São Paulo não existe proteção. Então tudo vai estourar em cima do zagueiro. Tudo. Sim. O Corinthians ele pode se dar o luxo de estrear um jogador, como estreou o Militão. A coisa não vai ser ruim como foi. Você pode, o Corinthians, inclusive, Sombra, tá pretendendo contratar um jogador amputado aí pra poder jogar nesse time. O cara vai deitar, o cara vai voar. É, vai deitar mesmo. Não vai. Se você quer jogador amputado, nós temos uns lá. Mas manda ele levar o Lucão pra lá. De repente o Lucão joga lá. Se o Lucão hoje jogar no Corinthians, entenda o que eu vou dizer, vai sofrer muito menos. Por quê? Porque o nosso futebol não foi montado por pessoas do futebol. Essa é a questão grande, maior de tudo. Gente, é nítido. Quando você dá o futebol na mão de quem não entende do negócio, vira essa zona. Aplica. Vira isso aí, é complicado. Complicado. É complicado. Só que o problema é que são muitos anos, um atrás do outro, na mão de pessoas que não são do futebol, gente. Eu vou dar um exemplo, outro eu considero um bom exemplo do futebol. E não vou falar de um time que tá ganhando tudo, vou falar do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube tem N problemas políticos, tem N problemas financeiros, mas você nota que no Santos Futebol Clube, quem cuida do futebol tem DNA do futebol. É. Já começa da base. Sim. Já vem da base. Não é à toa que tem muito ex-atleta lá, cara. Não, e não é isso, chefe. Não é à toa que revela muito jogador, cara. Revela isso, muito isso jogador. Isso é papel de quem tá trabalhando nos bastidores o lá São com a molecada, Paulo, cara. O São Paulo, ó. O São Paulo também revela, só que vende. Só que não revela, exatamente. Vende. Não reverte em futebol. Olha, não reverte ontem, em grana só. Que não serve gente pra nada. Gente do céu, olha, ontem. A gente vive do Marcinho, né? Coitado do Marcinho, gente. É um jogador deplorável, tecnicamente. Limitado, né? Ele é horrível. O Marcinho é horrível. Ele fez jogos bons no começo, hein, Sonda? É. Não, ele pra compor elenco, tudo bem. O que não pode, ele se titular. Ele pra ser aquele que entra quando você tá ganhando de 4-0 é ótimo. Ele tem que compor elenco do Criciúma. Não dá pra acompanhar ele, porque o São Paulo é muito ruim. Vocês sabem quem era o jogador do São Paulo? Né? Que fazia mais gols no São Paulo depois do Prato? Não tô nem falando de Gilberto. Era Luiz Araújo. Era. Maior ladrão de bola do São Paulo, Luiz Araújo. Jogador que tinha mais velocidade no São Paulo, Luiz Araújo. Jogador no campeonato com maior número de assistências, Luiz Araújo. Caiu o futebol dele, é verdade. E é normal. É jovem. Oscila. É jovem. Muito, moleque. Jogador mais rápido. O melhor jogador de drible do São Paulo, Luiz Araújo. Sim. Quem eles venderam? Luiz Araújo. Ué. Venderam o Luiz Araújo. Ou seja, é o revólver. Você pega um macaco. Vamos pegar um macaco. Você pega um macaco. Não, macaco não. Você pega um macaco. Um gorila. Aí você dá um 3-8 na mão do macaco. Ah. É tiro pra todo lado sem saber o que tá fazendo, gente. É. Entende o que eu tô dizendo? Aham. Uhum. Como que eles podiam vender o Luiz Araújo? Era o melhor atacante, segundo atacante que o São Paulo tinha. Jogou tinha... meia dúzia de jogos só. Não dava nem pra querer mandar... Jogador você... importante. Exatamente. Pra... Você com retranca. Você é jogador bom pra contra-ataque, bom pra roubar bola, com saúde, com velocidade. Faz um campeonato bom e ainda ganha dinheiro lá na frente, né? Os caras venderam. Aí a gente fica lá, vai atrás do Morato. Vocês esqueceram, tem um Morato lá, machucou o joelho. Francisco Morato. Né? Não é nem o Francisco. Tem o Morato, tem o Marquinho, tem o Michael Suel. Michael Suel. E nós vendemos não, o cara... Gente, Domênico, vocês viram o Luiz Araújo jogar? Luiz Araújo, bicho, contra o Palmeiras, detonou o Palmeiras, cara. É, foi bem. Luiz Araújo, um jogador, é bom jogador, era bom jogador. Sim. Os caras venderam o melhor jogador que o São Paulo tinha... Pra aquilo lá que era puxar arranque, roubada de bola, contra-ataque. Verdade. Tinha potência. Hoje o São Paulo tem bons jogadores, mas não tem jogador de potência, de arranque. Tem o Marcos Guilherme agora, né, Sombra? Hã? Chegou o Marcos Guilherme agora. Agora! É um jogador com essa característica, mas assim, o cara chegou em agosto, Marcão. Não, mas tinha o Wellington Ney, que chegou um pouco antes. O cara chegou pra jogar 10 jogos, ô. O cara chegou pra jogar 10 partidas, acabou o campeonato. Ô, Davi, tem um turno todo ainda pra jogar, cara. Tá louco. Mas, Marcão, a gente não pode pensar em jogador que chega. Não, pra salvar em rebaixamento. Concordo. A gente tem que pensar no Luiz Araújo lá no começo, no mínimo pra brigar por vaga de Libertadores. Sim, mas sabe o que acontece? É, quando venderam o Luiz Araújo, eu vou voltar nessa questão aí. Vai. O problema de jogador jovem, cara, é que ele tem um empresário buzinando na orelha dele. E se você não ficar em cima do atleta... Porque, assim, é complicado você disputar mercado com o futebol europeu. Então, chega uma proposta... Mas isso é pra todos, né? Pra todos. Todos os times. Mas, assim, por exemplo, o Corinthians recebeu uma proposta pelo Arana, certo? Certo. Por que o Arana não foi agora? Porque o Corinthians é líder do campeonato. Porque o cara é Corinthians, velho. Não, o Corinthians é líder do campeonato. Se o Corinthians estivesse em 12º lugar no campeonato, você acha que o Arana não tinha ido? Mas o São Paulo vendeu antes de começar o campeonato. Não, tudo bem, mas assim... Mal começou o campeonato e vendeu. Os caras venderam. Vendeu? Então, tudo bem, eu entendo. O Luiz Araújo era uma promessa, gente. Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam também é o seguinte... O jogador, se jogador já tá tarimbado, quando o cara recebe uma proposta de fora do país, quando o cara não vai, ele fica insatisfeito, vide Cueva. Imagina um jogador novato... Marcão, mas olha, a meta era 60 milhões pra vender no começo do ano. Vender o Nery. Ah. Ok. Praticamente, ou chegou na meta ou foi quase isso. Sim. Depois venderam o Luiz Araújo, venderam o Thiago Mendes, que pra mim tudo bem, Thiago Mendes pra mim era fraco. Sim. E o outro atleta, o Maicon, tinha um cara no elenco que eu acho que tinha que ser vendido, que já tá fazendo hora extra lá, que é o tal do Rodrigo Caio também. Então, Davi, mas todos os julgamentos estão sendo feitos sobre um terreno. Você tá falando, mas nesse terreno aqui só nasce fruta ruim. Porra, mas vocês não puseram um agricultor. Mas assim, ó, longe... Não puseram um agricultor pra fazer lá a terra, lá pra cuidar da terra. Não puseram, puseram um arquiteto. Então, tudo que nasce de algo que foi plantado errado, tudo que nasce torto de algo plantado errado, não dá pra ser julgado. Já diria o Tchan, é isso que eu quero dizer. Pau que nasce torto, Então, mas longe de mim querer estar defendendo o Leco e Companhia Limitada. Mas assim, eu tô falando no geral. O futebol brasileiro, ele é refém desse tipo de situação. Chega um clube europeu aqui, o cara paga a multa, o jogador quer ir embora, cara. Tudo bem, mas não pagaram a multa. Não, mas não pagaram a multa. Então, mas assim, querendo não, ou não... Não, pagaram a multa. Querendo, o São não. Paulo vendeu por um valor abaixo. Tudo bem, mas assim, foi um belo de um valor, diga-se de passagem. Porque assim, o Corinthians, de repente... Vai ser bom para agora, pro inverno que virá no ano que vem. Quando a gente estiver na segunda divisão, vai precisar desse dinheiro, hein? Não cai, não cai, Sombra, não cai. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians tinha lá o Lulinha lá na categoria de base, subiu pro profissional. Monstro, aí falou assim, não vamos vender pro Chelsea, não. Porque pode ser que venha um Barcelona, pode ser que o Lulinha vá pra seleção brasileira. Tá onde o Lulinha hoje? Então, não, mas peraí, assim, você precisa... Não, mas você precisa detectar, justamente você precisa ter uma pessoa competente pra saber quem é aquele futebol. O Santos tinha Neymar, Ganso, lá, e não vendeu os caras, ganhou tudo. Mas nesse caso, o seu irmão falou bem. Quem é da bola, sabe quem é bom. Lógico, velho, lógico. Quem é da bola, Marcão, sabe? Olha, eu quero falar um negócio, o Renan Ribeiro. O Renan Ribeiro é bom goleiro. É bom goleiro. Só que o São Paulo não pode ter um bom goleiro. Tem que ter um excelente... Grandes times têm que ter... monstros no gol. É aquele que você fala, ele pegou um impossível. Esse cara, não acredito que ele fez isso. Muito bonitinho pra ser goleiro. Não acredito. Você acha ele bonitinho? Tem que ser feio. É. Goleiro tem que ser feio, cara. É feio. Vide Vanderlei e Cássio. Você entendeu o que eu quero dizer? Goleiro de time grande é diferente. Goleiro de time grande é aquele cara que você fala, meu, olha as defesas do cara. Olha o que esse cara fez, velho. Olha o que esse cara fez. E com constância. E o goleiro de time grande é diferente. Eu não duvido que o Dorival tenha pedido um novo goleiro. Eu não duvido, sabe por quê? Porque quem levou o Vanderlei lá pro Santos? O Dorival. O Dorival. Deve ter sido o Dorival. Eu acho que foi. Quem é da bola, quem é competente, tem olho clínico, sabe ver quem é bom. Sabe ver quem é bom, gente. Tô te falando. O Renan Ribeiro é bom. Bom reserva. É um bom reserva. Goleiro de time grande é outro. Agora, eu também não quero imputar as culpas do São Paulo no Renan Ribeiro, nem no Militão, nem no lateral direito, e nenhum dos jogadores. Vejam bem o que eu quero dizer. Que eu quero dizer... Tá lá porque a diretoria trouxe, né? Que tudo que tudo que vem de um plantio errado não pode ser julgado. Mas, ô Sombra, usando como exemplo aí, usando os caras da bola que conhece e tal, por exemplo, o Alexandre Matos do Palmeiras, ô Domênico, o que você acha dele? Pra mim é um grande dirigente. Então, eu garanto para você, dirigente. Eu garanto para você que a contratação do Borja teve o aval do Alexandre Matos, não teve? Teve. Tá rendendo o Borja no Palmeiras? Mas o Marcão, vamos analisar a carreira do Alexandre Matos. Você pode falar, espera só um pouquinho. Peraí, mas a gente não pode analisar o Alexandre Matos por uma contratação. O Alexandre Matos foi o responsável por montar um Cruzeiro bicampeão com o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. E o Palmeiras, campeão do ano passado. Exatamente. Era ele que tava também. Agora, o fato de uma pessoa entender da bola não significa que ela não possa errar. Não, acontece que os que estão no nosso clube erram tudo a todos os anos. Mas a questão não é nem o erro, só um minutinho. A questão dele ter ido mal pode não ser um erro dele. O Borja jogava exatamente, bem, era nisso que eu queria chegar. Às vezes você traz um jogador na esperança que nem, por exemplo, o Buffarini no São Paulo é um cara que não rendeu absolutamente nada. Ô, Marcão. Oi. A diferença do Alexandre Matos para quem tá no São Paulo é o seguinte, o Matos erra uma. Quem tá no São Paulo erra várias e talvez acerta uma. Sabe lá quando, entendeu? Não, mas essa é a diferença. Eu tô só dando um exemplo, Davi, porque assim, às vezes você traz um jogador na esperança e na expectativa do cara render e de repente dentro de campo não corresponde. Que nem, por exemplo, o Buffarini no San Lorenzo, é inegável que o cara jogava muito, cara, ele jogava muita bola. Mas, infelizmente, ele veio pro São Paulo a peso de ouro e não rendeu. Olha, eu não sei. Quem fala que ele jogava bola era o Mano. O Mano que fez essa contratação. Aí. Não, a Libertadores era ele. Ele jogou bem. E vai saber se o Buffarini não podia jogar melhor numa estrutura melhor. Põe o Buffarini hoje no lugar do Fagner do Corinthians pra ver se ele joga ou não joga. O Buffarini no Grêmio hoje é jogar muito. Então, é isso que eu falo. Vocês estão loucos. Vocês não estão vendo o Buffarini. Vocês estão a pé também, Vieira. Você tá chorando aí. Vieira também com o Edilson na lateral direita, hein? Nossa, barriga de canela. Mas o cara tá jogando bola, eu vou fazer o quê? Não, mas ele é fraco, velho. É. Mas ele tá se superando, né? Não, de fato, mas o Buffarini, por exemplo, num time encaixado, põe até o Buffarini no Flamengo, velho. No lugar do Paral, do Rodinei. Ah, não, bola, pelo amor de Deus, mano. Hoje não vai dar, porque nem o Flamengo tá encaixado, viu, mano? É, não dá. Não, Flamengo tá perdido. Hoje não vai dar, meu. O Pará não pode jogar nenhum time no Davi, mundo. Palpite! São Paulo e Cruzeiro, domingo 11 da manhã, com mais de 50 mil. Meu a 0, vou trazer uns 3 pontos, tá ótimo. Mas onde é o jogo? Morumbi. Ah, no Morumbi ganha, né? E outra, ô Benedetto. Olha que falsidade. Tá na hora, né? Em todo lugar. Meio a zero domingo e tá bom. Desculpa, mas Grêmio é Cruzeiro e Flamengo? Grêmio e Cruzeiro é quando, hein? Grêmio e Cruzeiro é na outra semana, Sombra. Nessa agora é semana de Libertadores, a outra é Copa do Brasil. Então é capaz que eles poupem os jogadores. É 16, Grêmio. Então pode ser que eles poupem. Pode ser. Pode ser. Pô, também porque que adianta, Grêmio... a gente não ganha nem do Atlético Goianiense. O que adianta o Cruzeiro poupar? O Curitiba veio com 6 reservas. Porque, ó, o Grêmio vai poupar o time contra o Botafogo. Então, muito provavelmente, o Cruzeiro também deve poupar. Ah, eu acho que vai poupar, hein? É. O Corinthians vai começar a poupar o time também. Poupar pro Campeonato Paulista. Ah, vai te catar. O foco agora é o Paulista agora, no ano que vem. O brasileiro acabou. Mas, ô Sombra, antes de você se despedir do ouvinte, não é um assunto aí relativo ao São Paulo, mas eu acho que a pergunta é pertinente porque o jogador já passou por lá. Vocês viram a treta do Rodrigo com o Milton Mendes? Nossa, cara? Ridículo. Como é nojento, cara. Esse cara. Quem é? Nossa, Rodrigo zagueiro. Zagueiro. Cara, esse zagueiro Rodrigo. Eu só vi que o Rodrigo empurrou o Milton Mendes. O que é aconteceu, mano? Então, Sombra, na saída do Rodrigo do Vasco, ele atribui ao Milton Mendes a dispensa. Porque o Milton Mendes tinha acabado de chegar e o Rodrigo entende que o Milton Mendes meio que deu uma espirrada nele. Aí ontem, quando terminou o jogo... o Rodrigo tava conversando com dois jogadores do Vasco e o Milton Mendes passou ao lado deles ali para poder chamar os jogadores do Vasco que iam pegar o voo logo na sequência para que eles acelerassem e já fossem pro vestiário tomar banho, se trocar e etc e tal. E nisso, na hora que ele foi falar com os jogadores do Vasco, ele colocou a mão no ombro do Rodrigo. O Rodrigo viu que era ele e não gosta dele, já foi lá e deu o primeiro empurrão. Aí o Milton Mendes falou alguma coisa para ele, os dois começaram a se xingar, o Rodrigo foi lá e empurrou pela segunda vez. E não satisfeito, ele ainda foi pra cima na terceira oportunidade. Aliás, eu achei que ele ia dar um murro no cara. Mas aí começou a falar no ouvido dele e, segundo até o próprio Milton Mendes, ele sofreu um pisão no pé nesse momento. Ó, vou te falar, entre, o Milton Mendes e o Rodrigo... O elenco do Vasco já tá querendo expulsar ele de lá, né? Parece mas olha, esse Rodrigo aí, cara, justamente... É uma mala. Tá na ponte, é uma mala Rodrigo esse Rodrigo aí. Cara, pois olha, é, o Rodrigo ele tem um histórico aí de desavenças aí com o Fred... Ele tem um histórico com outro jogador. Qual foi o outro jogador que ele se desentendeu recentemente? Ah, eu não lembro, viu, mano? Mas ele é encrenqueiro mesmo, mas ele tem histórico, É o cara que perde na corrida pro Ronaldo Fofômeno e não podia estar jogando bola. Mas naquela época ele tava com embolia pulmonar. Ah, então. E tava cuspindo sangue. Ô, Davi, um abraço pra você e que o nosso tricolor continue respirando. Ei. Falou, abraço, até mais, rapaziada. Valeu, Davi. Valeu, até mais, falou. Tchau, tchau. Mas você não é a favor da eutanásia, Sombra? Isso! Que vai que numa dessa é melhor falar, não, desliga. Não. Ah, mas agora, diga-se de passagem, agora o São Paulo tem uma semana, né, tipo, livre aí pra poder treinar. E o Dorival acertar essa marcação aí, vamos ver, né? Vamos ver. Tá certo, tem resumo das manchetes, sim! Boa! Resumo das manchetes! WTF não, Palmeiras! Quarta-feira é o jogo da Liberta, então aguardado o jogo da Liberta. Apesar também que não sei se é melhor dar mais um mês aí. Detalhe que o Guerra não joga mais pela seleção venezuelana. Vamos ver o Palmeiras quarta-feira, Libertadores. Sei não, viu? Pega aquele sal grosso que o Tricolor usou só uma vez. Vê se não quer vender pra nós. Are you ready, São Paulo? Ah, o São Paulo, final de semana é contra o Cruzeiro no Morumbi. Jogadores, mais uma vez convocando a torcida. Queremos jogador! Pra apoiar, vai precisar, porque agora chegou o tão temido segundo turno, né? Que no primeiro você tem aquela... Ah, tem o segundo turno. Agora não tem mais, hein? Santos, let's go! E o Santos, quinta-feira, recebe o Atlético Paranaense pela Libertadores. Ganhou lá de 3-2. Vai dar umas 3 mil lá na Vila. É louco, estarei lá. Lucas Lima, sem propostas. Neymar abandonou o cara. Vou querer levar pro Barça, hein? Foi pro PSG. Também tem um limite de parça, né? Já tá o Daniel Alves lá, né? Dá pra fazer o clã inteiro, entendeu? Scream for me, Corinthians! Ah, o Corinthians! Caramba, eu tô entrando aqui com o Sindicato dos Bentos aqui. Estamos processando o Corinthians. Eu tenho família, eu tenho gente pra criar, tenho cabrita pra alimentar, tenho cuidado da minha horta. E os caras não me deixam trabalhar. Eu nunca passei isso na vida. Isso é uma pouca vergonha. Os caras vão mandar embora, não tem mais placar no Corinthians. Ai, é verdade, né? Seu Bento não faz mais placar do Corinthians, que desgraceiro, Coringão, hein? Coringão. Ah, meu Deus do céu, olha, a corintianada tá pedindo muito, tá pedindo muito. tua musiquinha de novo, tá ah, bom. Ah, não. Eles estão pedindo, Gabá, ah, fazer. Boa, boa. Ah, não. Meu. Estão pedindo, toca mesmo. Toca, não, toca. Não. Toca aí. Um turno já foi bom e sem susto, carilha competente. Os antes secaram como sempre, que todos. Que coisa até com assim. A gente só foi ganhando as poucas tropeçadas e o segundo lá longe. Estádio 97. Num dia feliz, no Grêmio metemos na rua. E no Allianz lotado, passamos babão. Cássio, começando do Cássio até o Romero, e o time inteiro tá jogando muito. Cássio, começando do Cássio até o Romero, e o time inteiro tá jogando muito. Uma música fraca. Eu também achei ruim. Ruim. Ruim. Você porque vocês colocaram de novo. Os caras ruins. Fraco. Tá tudo molhado lá. Foi top. Top. Abraço aí pro Márcio Rodrigues aí. Boa, é Márcio. Pau, também Brunão aí, produtor. Brunão é vendido. Oh, o Bruno já fez Bruno coisas é melhores, hein? É, o Bruno é trairão, mas porra, o Márcio velho. É bom. Outro Corinthians não. Ô, mano, teu nada. Time é só festa ou tem mais alguma coisa acontecendo? Ô Sombra, inclusive aí o empresário do Pablo, que tava tumultuando semana passada, né? Ele tava aí meio que causando pra cima do Corinthians, querendo receber as luvas à vista. Até inclusive a comissão que ele teria direito também, ele tava pressionando o Corinthians. Parece que entraram em acordo aí, o Corinthians ainda não divulgou valores aí, mas sentaram pra conversar. Ele sentou diretamente com o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade. Dobraram uma notinha de 100, coisa... puseram no bolso dele, assim. Tô senzinho aí, fica quieto aí, deixa o saco. Ele já teria aí, Sombra, uma comissão gorda pra receber, mas o impasse e o entrave tava justamente no pagamento. Ele tava querendo receber à vista e o Corinthians tava tentando diluir no período de contrato. Você acha que ele queria receber à vista, hein, mano? Ah, vocês não pagam, aí... vocês são caloteiros. Ah, não. Nossa, ele deve estar pagando aí, acho que o mínimo da fatura, Sombra, ele tá aparecendo nas costas do Corinthians. Não, não sei, cada galera que assim, depende do mercado. Às vezes não, cara, mas eu acho que a gente tem que parabenizar a postura do Corinthians em tentar diluir essas luvas aí no tempo de contrato. Primeiro, se você dá muito dinheiro na mão do jogador, ele faz bobagem. O jogador geralmente faz umas carniças, né, velho? O jogador quando tá cheio de dinheiro no bolso, ele vai lá e faz umas presepadas. Ah, tá bom, Então o Corinthians... zelando pelo futuro do atleta, porque o Corinthians sabe que ele é pai de família e tudo mais. Uhum, pô, Pablo, eu vou dosar esse pagamento para que você não gaste tudo. É legal, ele devia até agradecer o Corinthians, cara, que tá cuidando do dinheiro dele. E com relação ao empresário, o empresário tá na dele também, eu até entendo a situação do cara. É, o empresário não tá ali para ver o bem do clube, ele tá ali para ver o bem do cliente dele. Ele tava exigindo esse pagamento aí à vista e o Corinthians não quis pagar. E tá certo o Corinthians também. Tanto que quem projetou o Pablo pro mundo do futebol, quem praticamente pariu o Pablo foi o Corinthians. Então... as coisas vão se resolver e as coisas vão se acertar. O próprio Bordeaux já está querendo renovar o contrato de empréstimo do Pablo até a metade do ano que vem. Mas se o Corinthians quitar mesmo aí essa pendência que tem já com o próprio Bordeaux, o Corinthians assegura o direito de compra, porque lembrando, o Corinthians ele cedeu 15% que ele tinha direito do mal com o jogador do Corinthians que estava jogando lá para amortizar parte do que o Corinthians poderia pagar pelo Pablo, e hoje a dívida do Corinthians com o Bordeaux é de 1.200.000 euros. Ou seja, o Pablo vai sair quase de graça. Joga muito. Tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas, isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio 99,97, tá bom? Esse é o link, vai lá, indique sua empresa. Se a empresa que você trabalha fechar acordo com a 99 Corp, você pode ganhar até R$1.000 em corridas com a 99 pagando a conta. corp.99taxis.com/estádio97. Entrou no ar e falou, vou de 99 Corp, você ganha um kit bem legal da 99, tá bom? Agora é hora das cornetadas. Cornetadas no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Corneteiros, do Estádio 97. E aí, amigos? Uma coisa tem que concordar com o Domênico. Não é que a gente já tá em agosto, que acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians não pegou ninguém ainda. Na hora que pegar o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, o Atlético Mineiro, aí o bicho vai pegar. Chupa, Domênico! Nossa! E a deitado, voz é conhecida, hein, Domênico? Eu conheço essa voz aí. Deitada do Bruno. Não sei porquê, mas conheço. Deixa o mano agir naturalmente. Choca uma cenoura batendo os dentes. Morde uma fronha tão sorridente. Esse mano é gay, a gente sente. Nossa, ah, mano, mano. Sensacional. Uma outra versão assim, ó. É deixa o mano agir naturalmente. Nossa. Deixa o mano empurrar. Ah, se demente. Ô, juiz. Isso aí. Ah, é o seu cretino. Ô, Sombra. Oi, nossa. Fala. Inclusive, até um aviso aqui, um pedido até para que os nossos ouvintes aí, os colaboradores do Estádio 97. Colaboradores, possam nos auxiliar. Pois é, os ouvintes que puderem nos auxiliar. Ó, tem um dos nossos ouvintes aí, ó, o Wagner Hiroi. Ele tá desaparecido desde amanhã do sábado, dia 5 do 8, agora 5 de agosto. Qualquer informação aí, peço para que a galera entre em contato com a Polícia Militar, tá bom? Repetindo o nome dele, Wagner Hiroi, tá bom? Boa. Boa. Caramba, hein? Tá bom, é isso aí. Continuando aí com as nossas cornetadas, o oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Amistel geladinha. Futebol pede Extra é gol, beba com moderação. Boa noite, galera do estádio, beleza? Aqui é o Edu Tricolor. Pô, oh, inacreditável, hein? 11 substituições pra cada lado hoje no jogo do Barça e Chape e o Douglas não entrou. Os cara, o técnico preferiu colocar a molecada do Sub-23 do que colocar ele, hein? O que vocês acham disso aí? Abraço. É, basta ver, né, cara? Bom, fazer o quê? Dizem que o pessoal do Barcelona tá louco, não sabe o que fazer com o Douglas. Ele não, quer, não quer ir embora. Quer. Ah, mas até eu que sou ninguém mais besta. Ninguém mandou contratar. Né? Agora deixa eu aqui, né? É. Vocês não me quiseram? Tô aqui. É, exatamente. Não, aí, não. Tá vendo? É o Alexandre Matos do Barcelona que contratou o Douglas lá também. É. Às vezes também acontece. Contratou vários outros. Acontece, mas pena que lá eles também tem o Messi, o Suárez. É. Pode errar. Contratam... É. Pode errar. Tem, né, direito de errar um pouquinho. Dodó. Aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar que o Mundial seu time ganhou. Dodô, no bar, 51 é normal, a pinga rola pra geral. Sai na bola, Marcão, por favor. Saiba que eu sou tricolor e venho te avisar. Aí não dá, né? Pra ganhar o Mundial não adianta chapar. Porra. Só pedir pro Barcos a bola tirar. E pra matar a tristeza, só o fax mandar. Quero ver meu time o mundo conquistar. Se eu acordar do sonho, não vou pro Japão. Nossa, é a rima. Dodô. A rima é o forte. Aqui é o Luan de Suzano. Ô, Luan. É, foi bem pra caramba. Ô, Luan. Ô, Luan. Luan. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Bom. Você torce pro São Paulo. Você quer falar o quê, velho? Hoje em pelo dia. Menos trimundial é. Trimundial, é. Só é. Não, não tem trimundial. Hoje em dia, mas hoje em dia, hoje em dia que vocês estão indo pra pulingo, filho. Ah, o senhor não fiz manchete história. Aqui de 2 horas, não. Nossa. Você fez mais que eu, seu louco. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Cronometra lá. Cronometra aí. Cronometra e, lá. Ó, eu saí, fui tomar café, voltei. Você tá falando ainda chorando aí, tudo chorando, chorandinho aí. Vamos lá, mais para. Quer falar o que aí hoje, esse trouxa aí? Chorandinho. Ah, mas parabéns. Foi legal pra caramba a música. Que legal o quê? Só você que gostou. Luan Rocha. Você gostou, Marcão? Trouxa aí? É sensacional. Ah, lógico que vai gostar. Você gostou, mano? Lógico. Top. Você gostou, chefe? Não sabe nem rimar a última vez. Sensacional. Você gostou, Bá? é o vendidinho. Gostei. Merece. Peraí, merece. Você gostou do celular? Gostei. Merece. Você gostou do papel na minha frente? Gostei. Só o Domênico. Você computador gostou. Gostou? Todo mundo gostou? Todo mundo gostou. Aliás, é candidato. Quem gostou é trouxa, é isso? Ah, sim. Quem gostou é porque não conhece de rima, de música, é por isso. Você tá de brincadeira gostando. O cara não sabe nem rimar, velho. É, ouve a última frase, você vai ver ele falando, não sei o que, no Japão. Não tem nada a ver. Não, é. Porra, você tá de brincadeira, velho. Vocês não sabem de música, é isso que vocês sabem. Ai, vamos lá. Aprender música. Vai mais uma cornetada, oferecimento de HDI Seguros. De futebol. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Eu acompanho os jogos do Corinthians e o que o Rodriguinho tá fazendo, aplicando aquelas canetas e indo em direção ao gol em grande velocidade, surgiu o novo Zico, hein? Ah, não. Ah, aí eu vou embora. Aí eu vou embora. Eu tô indo embora. Ah, tá louco. Isso é culpa do mano. Não, mas peraí. Parabéns, mano. Olha o monstro que você criou. agora o mano vai falar que é verdade, entendeu? Mas aí o cara exagerou. Porque, querendo ou não, Sombra, o Zico era mundialmente conhecido como jogador do Maracanã. E o Rodriguinho tá provando que ele joga em qualquer estádio. Tô falando que ia piorar. Zico, mas é verdade. Tudo que você acha que tá ruim, pode piorar, velho. Imagina, velho. Ô, Domênico, seja imparcial. Tá louco. Time, se tivesse que escolher hoje, Rodriguinho... Você tá de brincadeira, mano. Você não tá falando sério. Não, você tá, você só pode estar zoando. Cortar a linha dele, não é possível. Se perguntar, mano, pergunta pro Beja aí, você vai ver o que ele te responde. Não, veja, ele gosta do Zico, mas por exemplo, o Rodriguinho já perdeu o pênalti em Copa, enterrando o Brasil? Ele nunca foi pra Copa, e nunca vai, viu? Então desculpa. E nunca vai. Ele não vai pra Copa, ele não vai pra Copa, porque se o Rodriguinho for pra seleção e disputar a Copa do Mundo, ele vai dar 10 passos atrás da carreira dele. Para, mano, você tá de brincadeira, mano. Você pode estar de sacanagem. O Zico é uma questão quase sexual. Aí já não dá nem pra julgar, né, mano? Aí é outra história. O Benja praticamente daria pro Zico, essa é outra história. É só querer. É. Mas você então, Sombra, que pelo menos no discurso não tem parecido tanto antes. Zico ou Rodriguinho? Zico ou Rodriguinho? Eu não acredito que você ainda continua com isso. Vocês vão fazer essa enquete. Não, vocês estão de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. O Zico com uma perna amputada joga mais que o Rodriguinho. Obrigado, Marcão. Estão de brincadeira, velho. O Zico, eu não me lembro dele ter feito um gol como o Rodriguinho fez. Não, ele fez 48. Ele fez mais de 1000. Ah, vai, cara. É melhor que esse aí. Vai te catar. Mano, vê aí o WhatsApp que eu mandei pra você aí. Olha aí, pra você ver. Uma mulher aí que eu mandei aí pra você, uma foto bacana aí. Nós. E você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só nesse mês, Nissan Kicks e Nissan Versa. Com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Olha aí, chefe, larga aquela carroça que você está usando hoje. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, com SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Com câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. A partir de R$ 85.600, com taxa zero. Bacana. E em 24 vezes, moleza. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria. Câmbio, X-Tronic, CVT e muito mais. E você pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Olha que bacana. Boa. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre. Use sua faixa. Estádio 97. É isso aí. Agora o Estádio 97 vai pro momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa. E ative onde quer que esteja, sem parar. Sua vida, no seu tempo. Toca Asdrúbal. Chupa que é legal. Isso. Chupa, Domênico. Mega Mundial. Viu como rimou? Aí, tá vendo? Que riminha boa. Nossa. Mas qual é? Não tem Mundial? Não, vocês é todos... Ah, pode ser na próxima história. Você lembra Catar Coquinho? Catar Alô. Coquinho. É. Alô. Alô. Pra não falar outra coisa. Você gosta de Coquinho, Domênico? Aquele que vende no farol? Ah, nem... Aquele açucarado? Nem lembro que é o coquinho, mano, pra ser sincero agora. Não. Como não? É aquele pedaço de coco aí caramelizado que o cara faz no fogo, pô, com açúcar. Ah! Pô, é sensacional, hein? É bom isso aí. O que você prefere, o coquinho ou quebra-queixo? Porque geralmente o cara que vende coquinho, ele vende quebra-queixo também. Ah, não. Coquinho é melhor. Eu gosto de quebra-queixo. Coquinho é melhor. Né? 40 minutos mastigando. Você gosta que quebra em teu queixo, né, chefe? Não, você adora. Adora uma quebradinha, vai, hein, né? Catar. Alô? Alô? Quem fala? 40 minutos quebrando Henrique queixo. Pereira Enz. Como? Henrique Pereira? Henrique Pereira Enz. Enz. Heinz. H-E-I-N-Z, que nem do ketchup. É ketchup. Ah, igual do zagueiro Heinz. É. Bati um E no final. Então não é igual. E quantos anos, velho? 2.9. Ó. E o bairro que você mora, qual é? Eu moro no Jardim IP. IP? Isso. E o time? São Bernardo do Campo. Time? É. Time? Corinthians, Coringão, líder. Coringão, Coringão. Ô, Henrique. Animado, né? Oi. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. Ah, vai lá do sabão, mano. Para. É verdade. Ô, mano, assim, a inveja é muita, diga. Mas sim. É que nem o professor Carilli fala. É. Humildade sempre, pé no chão, um jogo após o outro e continuar com esse jogo bonito que nós tá fazendo. Então, mas ô Henrique, vai vendo a situação, cara. Eu até tento, cara, pensar dessa forma, mas aí olha a tabela, mano. Eu vejo assim, o Corinthians, se ele folgar duas rodadas, aí, dois finais de semana, se o Corinthians quiser perder por W.O. e mandar os jogadores pro resort, sei lá, tirar uma onda, quebrar na night, postar foto no Instagram lá, faltamos na night enquanto os trouxas estão jogando, o Corinthians ele pode se dar o luxo de ficar duas rodadas assim, que mesmo assim não perde a liderança, cara. É muita coisa, é muita coisa. É, eu tenho uma tese aqui, eu mandei até um e-mail pra CBF, pedindo para que uma vitória do Corinthians aí, se não for por mais de 3 gols, que valha apenas 1,5 pontos. E em caso de empate, o Corinthians ganha 0,5 ponto. Ah, mano, vai caçar. É verdade, velho. É verdade. Ô, amigão, tô errado? Tô tão tá errado. Tá não. Tão errado. Olha o outro ainda concordando com o mano. É. O certo não, era tirar metade dos pontos do Corinthians para dar alegria pro campeonato, né? Faz isso, faz. Pois é, cara, pois é. É, tá uma situação aí que tá até meio complicado. Eu acho que o Corinthians tem que começar a pensar em mudar a razão social, mandar pra Londres, sei lá, manda pra Itália. Porque aí o Corinthians começa a disputar um campeonato mais forte, com times mais competitivos. Aqui no Brasil, tá discrepante. É igual, por exemplo, um aluno que sai de uma escola particular, uma escola top, mano, e vai estudar, tipo, naquela escola que não é tão bem ranqueada assim, que o moleque deita. É o Corinthians do Campeonato Brasileiro, velho. É o Corinthians do Campeonato Brasileiro. É, os rivais aí, por mais, ó, Sombra, por exemplo, que era um dos maiores antes que tinha na mídia. Não, mas continua sendo antes. Não, mas... Não era, não, continua sendo antes. E onde tiver um Corinthians, eu vou pro outro lado, não tem conversa. Não, mas você se render aqui, você não vai ter hombridade. Só que é outra coisa, você reconhecer se é um time bom ou não, ué. Outra história. Então, mas... Você falou que se meu time fosse 10% do que é o Corinthians hoje, mandou no grupo aqui, falou que teme. Mandei no grupo. Você mandou? Que isso? Mandei no grupo, ó. Não inventa coisa, seu moleque. Processa esse rapaz aí. É, então, mandou, amigão, no grupo, hein? Antes, mandou no grupo, o quê? Assim, imagina os corintianos, velho. Não tem como, mano. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa, mano. Ô, Henrique. É, um dia vocês vão contratar o Leco pra vocês, vocês vão ver. Já tem, mano. O Leco ele já tem, o problema é o técnico. Diga, Henricão. Eu tinha 3 perguntas, aí passou o resumo da... Passou o resumo, surgiu uma quarta. Então vou começar com essa do resumo. Como que tá a parcial aí do resumo, das manchetes? Dos placares? Dos placares? O seu Beito não tá aqui pra responder. Ah, não sei, o São Paulo deve estar ganhando. Não, tá mesmo. Não, mas não tem uma parcial aí pra ver quem tá ganhando nas manchetes? Não, agora não tem não, cara. É o Palmeiras ou o São Paulo? Pô, vai mudar a tua vida em quê? São Paulo. É isso que eu quero saber. É curiosidade. É alegria, ouvinte. Alegria que você testa pra nós todo dia. Deixa eu falar do teu time aí, não enche o saco, Anti. Então, aí o cara vem e fala dos outros. Ele tem a oportunidade de vir e falar do time dele. Ele quer saber do Palmeiras e do Corinthians, esse desgraçado aí. Deixa eu fazer a primeira pergunta, então. O ketchup aí, ó. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Não, mas escolhe uma pergunta, que o momento sem parar tem uma certa dinâmica. Uma pergunta pra vocês todos da banca. Vai. O Tite criou um monstro? Nossa, criou um monstro. Carilli é... Não tenho o que dizer. Eu não sei se ele vai ter sucesso o resto da carreira, acredito que terá. Mas agora, mas por tá esse trabalho atual do placar. Aí, ó, São Paulo, 16 placares, Palmeiras 15, Santos 12. Nossa, chupa do Corinthians 3. Nossa. Caramba, conseguiu fazer mais placar do que falta? É verdade também. Ele perguntou pra fazer, né, essa piada. O Corinthians na partida de sábado, ele fez 2 faltas apenas. Pra dar risada? É uma piada, não. Nossa, mas, ô Domênico, apesar de vocês estarem querendo pesar na do ouvinte, mas não, ele tem razão, cara. Porque não, se é pra rir, eu dou risada, não tem problema, não. Vamos rir. É isso aí, tem que vencer. tá de copia pra dar risada. Todo mundo de pé agora. Todo mundo de pé. De pé. Aqui. Ah, peraí, peraí, peraí. Nossa, vocês estão ironizando o ritmo, eu vou fazer cocô agora. Não, não, não, era pra ter, peraí, mas não era pra ter feito ainda? Força, velho. Não era pra ter feito ainda? Olha, estão pensando na do cara, mas o maluco aí trouxe um dado aí que é bacana, nossa, velho. Nossa. O Corinthians na partida de sábado. Nossa, que bacana. No Twitter, asfaltas, peraí. Me fala um time brasileiro nesse ano que fez esse feito aí. Mano, mas ele não tá sendo da falta, mano. Ele falou do placar do estádio com o número. Agora os caras comemoram a falta, velho. Trocadilho. Ô, Marcão, tá difícil, viu? Nossa, ridículo. O Corinthians, a partida de sábado, ele fez mais gols do que falta, por exemplo. Bom, mas o Henrique... É um dado curioso, lógico que é. Henrique? Ah, já vai o Henrique, mano. Ah, que pena. Um grande abraço pra você. Falou, Henrique. Obrigado pela participação. Não, deixa eu fazer o merchan aí. Tudo de bom, amigo. Faz logo, sem parar. Vai logo, 5 segundos. Tá caindo. Eu vou de 99 corte. Ganhou um kit da 99 corte. Parabéns. Pronto, pronto. 24 horas, 35, me ajuda, 35 anos me ajudando. Não, pertinho de você é a senha. 35 anos pertinho de você. Você está todo dia é clássico no McDonald's. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta. Ganhou todos os prêmios disponíveis e está concorrendo à camiseta do Corinthians no final do programa, tá bom? Henrique, qual que é o tamanho da tua camisa? PMG ou GG? GG. É gordo. GG. É gordo. É porque não, é se você... Mesmo, presta atenção, ouve um pouco. Não gosto de gordo. Se você for... Calma, ouve. Deixa ele explicar, Cátia. Ouve, porra, é importante. Não dá pra ouvir. Ô, vai que o Domênico me derruba aí. Não, não vai não. Eu não vai. Derrubo eu ninguém. Eu que vou derrubar daqui a pouco. Aqui é o São Paulo. Eu não derrubo nada. Ouve. O único que cai é o São Paulo, aí, olha você... lá. Não, talvez. É, então. Não vai cair. Olha lá. Por enquanto, falar de queda, só vocês e os corintianos. Ai, que deitada agora. Mas ele pode falar duas mas vezes. Mas faz tempo, faz tempo. Só pode ser mais. Que eu morra, mas deixa eu morrer em paz. Mas no Paulista não caímos. Também não. Nem nós. Opa, controvérsias. Ô, Henrique, se você, por acaso, for sorteado, você poderá buscar a sua camiseta após o dia 21, tá bom? Tá. Deixa eu só mandar um abraço pro meu tio, que ele influenciou desde pequenininho a escutar vocês. Boa. Entendeu? É, sempre escutando a 97 de manhã, valeu. Sempre andando com ele de carro à tarde, escutando o Estádio 97 em casa. Muito bom. Meu tio Marinho, ele é corintiano, ele gosta muito de vocês, ele sempre está escutando. Bom. E, gente, eu e meus primos sempre escutar vocês. Valeu, tio Marinho. Boa. Valeu, Marinho. Então, é um privilégio muito grande estar falando com vocês. Um abraço a todos aí da mesa. Valeu, Marinho. Valeu, valeu. Obrigado, valeu, meu velho. Desculpa o Domênico aí, viu? Abração. Valeu, desculpa o Domênico, ele bom. É legal. Sabe quem é outro tio dele? Ah. O tio Azul. É. O azul marinho, é. Desculpe então. Ai, meu Deus. Vamos lá, mais ouvintes. Esse é o momento sem parar. Sem parar é ainda mais fácil. Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Lá vai o Bambi. Essa música é. Ah, olha o Marcão, olha o Marcão. Espetacular. Vamos lá, Marcão. Vamos lá, Marcão. Olha o Marcão. Aumenta, aumenta, aumenta. Vai. Agora, agora. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. Ai, ele é gay. Ó o Marcão, hein? Caramba, hein, Marcão? Ô, mano, você sabia que teu irmão te usava cueca de crochê, mano? Tá de baby doll por baixo da camisa. Eu vou falar que costurou a cueca de crochê. Olha, olha. A velha que costurou. Ah, não. Pior que ela costurou no meu corpo, já vi. Ah, não. Não, não faz isso, que é isso? Frente, fala assim, deixa alô. Eu costurar. Alô? Quem fala? Mas eu sempre achei estranho o fato de ele tomar banho de leite de aipim. Opa, já sempre, rapaziada. Saudades de vocês aí, hein? Muitas saudades, cara. É nóis. É nóis. Quem é? Mano, segue o líder. Começou. Ah, é nóis, mano. Chato. Olha lá. Nossa. Frutuoso. Chupa. Puta, foi esse cara. Como é que é? Frutuoso, é tudo nosso, mano. É nosso. É tudo nosso, mano. Segue o líder. Como é que é, Vieira? Como é que é? Segue o líder. É tudo nosso, mano. Vocês estão falando que o cara senta, é isso? E que é o... Que é Corinthians. Que é Corinthians, mano. Vocês já estão falando aí que você senta. Tudo nosso. Que é Corinthians. Você é o Ulisses Frutuoso. Amém. Isso, o próprio. O Bata conhece de outros canais. O Bata falou que aproveitando isso, ô Domênico. Oi. Dodô, faz um favor pra mim. Tem um brother palmeirense meu, que é teu fã. Coitado. Teu fã. Manda um salve pro alemão palmeirense. O alemão, é nóis, irmão. E, mano, Faz outro favor, manda um salve pro brother, pro Léo, corintiano russo. Léo. Léo, você tá um abraço, Léo, tamo junto. Um abraço junto, pro Léo, um abraço pro alemão, frutuoso. Os caras colam no bar que eu faço um frila lá. Aê. Toda sexta aí. Boa. Ô, o RG não tá aí não, né? Não. Tá aqui, tá aqui. O RG toma umas pingas, mas... Ele toma. Eu ia falar pra ele colar no bar que eu faço um frila lá. Mas todo mundo toma pinga aqui, pô. Ah, vocês não bebem nada, mano. Quem bebe aí é o RG que eu tô ligado. Ah, nada. Nossa. O RG, ele via quando ele tinha fígado. Só toma pinga na sonda, velho. Quando ele tinha fígado, ele tomava, pô. O RG põe naquele saquinho de soro lá, pinga lá e toma por ali. Mas o Sombra, ô Sombra. Fala, Fruta. Eu confesso que achava você meio malinha, cara, mas depois, quando o São Paulo tá nessa fase, você reconhece que o Coringão tá voando. Parabéns, viu, cara? E ó, na boa. Meio sinceramente, malinha? Eu queria que o São Paulo caísse, mas não vai cair não, Sombra. Pode ficar tranquilo. Não vai mesmo, conhece, não vai, né, Sombra, não vai, não vai. Eu queria cair, sinceramente, sem zoeira. Não, gosto, não, eu queria ter namorado dos caras que nunca caiu. Mas não vai cair, Sombra. Fica de boa, não vai cair, não. Mas, ô, Frutoso, sabe por que o São Paulo não vai cair? Porque tem camisa, fião. Vai nessa. Agora você quer que caia, Frutoso. Quem você acha que vai cair, Joaquim? O Atlético Goianiense e Avaí. E as outras duas vagas? Eu acho que briga ali Vitória. Se bobear, o Atlético Mineiro vem caindo pelas tabelas. Também não cai, não, Marcão. Ah, não sei. Queda livre, Marcão. Chapecoense, velho. E a Ponte? É uma porrada atrás da outra, velho. E o Bahia? Não cai. Vem queda livre, a Chape? Bahia tem Rodrigo. Não, que Chape. Onde tá a Chape? Ô, a Chape tá ruim, Domênico. Olha, vou te falar. A Ponte Preta também, se não abrir o olho, vai. Ponte Preta também, cara. Não desconsidero o Bahia. Não desconsidero. Bahia? São e não Paulo. Desconsidera o próprio São Paulo, gente. É. Dá pra desconsiderar, fazer. Tá lá embaixo? Não, eu vou te falar, cara, do Vasco pra baixo... É, a Chape tá aí, é o primeiro que escapa. Eu gostaria muito que o Vasco caísse. Do Vasco pra baixo, eu acho que todos... É, o Curitiba deu uma respirada, né? Deu. Botafogo e Flu, não? O Curitiba não. Respirou. Curitiba, não? Não, respirou, né, Domênico? Meteu 25 pontos agora. Respirou, mas o Curitiba pra voltar é rapidinho, né? Também é assim. Olha passa aqui, duas rodadas já fica aqui, perto. Deixa eu ver aqui. O não, Atlético... Fluminense não. Até de Goiás já era, né? Já. Nem Flu, nem Botafogo. Até já foi. Então, Avaí já foi? Eu acho que não. Porque... 19. Não, acho que não. É, tanto quanto o São Paulo. Não. São Paulo precisa hoje de 26 pontos pra ficar na primeira divisão. É. Cai não. Sim. Ou seja, são quase sete vitórias. Oito vitórias e dois empates. Nove vitórias. 19. Pode perder nove ainda. Fala aí, mano. Dá pra escapar. O Corinthians alcançou aí 47 pontos no Campeonato Brasileiro, cara. Não cai mais, hein? Agora, não cai mais. Esse risco a gente tá tranquilão. Agora, eu acho que tá dando pra pegar uma vaga na Libertadores. O que você acha? Começou a soberba. Será que pega? Você não acha, mano? O quê? Que dá pra pegar uma vaguinha na Libertadores? Também acho, cara. Sinceramente, aí, do jeito que a coisa tá, meu... Chupa todo mundo! Eu não sei, numa dessa sexta vaga, brigar ali, tipo, quinta, sexta vaga... É, mas tem que jogar e ganhar, né? Não é uma vez pra Libertadores. Tá certo, tão zoando, tão na deles, tá certo. É isso mesmo. Não zoando, não. Segue o líder. Quando eu tô zoando, é porque eu tô sendo arrogante. Agora, quando eu tô sendo humilde, vocês falam, agora tá zoando? Para. Ô, mano, e você e o Benjamin, como que fica essa relação Corinthians versus Flamengo, meu? Não, o Benjamin tá ele tem um amor platônico pelo Flamengo, mas o Benjamin é corintiano. Ah, eu acho que o Benjamin é corintiano, eu acho. Dividido, né? Não, o Benjamin é assim, lógico, eu acho. Nossa. Eu achava que ele era flamenguista, mas eu começo a achar que ele é corintiano, assim, Benja. É corintiano. O Benja é corintiano, só que o time que ele mais gosta chama Flamengo e o ídolo deixa um Zico. Se você pedir a escalação do Flamengo, lá campeão do mundo, ele sabe. Ele tem um carinho pelo São Paulo também, né? Que ele não nega, cara. Não, mas o ídolo do Benjamin, ele sempre disse que era o Rivelino. Ah, mentira, é o Zico, mentira. Não mente. Não, é o Zico. Não mente, mas o não. Frutuoso. Fala aí, mano. Você passa um pano última... pra ele. Passa. Imagina, eu sou justo. Ah, você é justo, é. Eu sou muito justo. Justo é essa blusa que você tá usando. Justo é essa calça. Ô, mano, e o Rodriguinho, hein? Eu lembro que, ó, eu não gostava dele, mas e você também não curtiu o futebol dele. Olha, o cara deu um cala-boca, hein, mano? Ah, deu. Mas, ô, amigão, o Rodriguinho, quando ele veio pro Corinthians, aí, a primeira passagem, ele não jogou bem. Concordo, mano. Mas mandou ele pro América, ele foi pro Grêmio. Ô, lá, mano, mas no Grêmio ele jogou bem, viu, mano? Então, mas mesmo depois que ele retornou ao Corinthians, Vieira, ele não tava jogando tanta bola assim, tanto é que ele não era titular absoluto. Ele começou a ganhar o espaço dele aí com muito mérito com o passar do tempo. É. E hoje o Rodriguinho é um dos principais jogadores do Corinthians. Isso daí é fato. Ele e o Jadson, cara. É justo, cara. É justo, sim, o Rodriguinho tá vivendo esse bom momento aí, porque até em momentos que ele poderia ter deixado o Coringão, ele não deixou, cara. Então eu vejo muito mérito nele. Inclusive, a semana passada ele recebeu uma proposta do futebol russo. E o próprio Rodriguinho, diferente de muitos jogadores aí que são mercenários, que estão espalhados por aí, que não querem nem saber de onde é a proposta, o cara quer ir embora, quer ganhar em euro, o cara quer fazer fortuna, porque até parece que o cara desse que ganha o salário que eles ganham não tem a condição de fazer fortuna morando no Brasil, né? Mas enfim, mano, eles gostam de usar o termo. Ô, mano, estou saindo pra fazer essa parada aí. Eu não curti esse lance de ficar parado, não, hein, velho? É bom, cara, pro Corinthians. Ué, não entra vejo na Libertadores. Olhos, ô, mano, isso seria bom se o time tá parado, tá jogando. O time tá voando, cara. Ô, Frutuoso, é o Corinthians tem alguns jogadores aí que estão cansados. Sim. O Corinthians tem alguns jogadores aí que estão desgastados. Essa parada. E o Corinthians tem alguns jogadores que estão lesionados também, como é o caso do Pablo e do Jadson. Então, querendo ou não, olha, eu vejo com bons olhos a esses jogadores aí do Corinthians que podem retornar, inclusive Pablo e Jadson na próxima partida que o Corinthians fará. Ah, eu não curti não, mas eu que tava voando o time pra mim ia jogar quarta, jogar domingo, cara. Então, lembrando, Frutuoso, só pra finalizar a sua ligação, o Corinthians só volta a jogar agora dia 19 contra o Vitória, hein? Oi? O Corinthians só volta a jogar agora dia 19 de agosto contra o Vitória na Arena. E pega o Racing depois, mano. Vai perder, Domênico. Que dia pega o Racing? Vai perder o ritmo, hein, Domênico. Essa parada. Olha, contra o Vitória não pode, olha. Vocês não podem perder visibilidade contra o Vitória. De jeito nenhum. Faz os merchan, Sombra. Faz aí, Frutuoso. Só respondendo sua pergunta, Frutuoso, antes de você fazer os merchans. É, Corinthians e Racing ainda não está definida a data do confronto, não. Sim. O Corinthians ele tem aí o próximo jogo aí diante do Vitória, depois ele pega a Chapecoense, que é aquele jogo que foi adiado desse final de semana. Duas derrotas seguidas. Boa, agora vai lá, Fruta. Bom, Sombra, da Bozano tem hoje? Não. Não. Então é todo dia de classe no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mega Oferta. Eu vou de 99 Corp, tem? Boa. Ganhou um kit da 99 Corp. E dá uma ajuda aí do Banco 24 Horas, meu. Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você. Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. Então você tá concorrendo no final do programa. Rapaziada, mais um merchandising aí, ó. Sua camisa é GG, calma, né? Não tem mais um merchandising agora. Você já falou que é GG. Galera, que vai rancho urbano, vamos todo mundo beber. Aqui. Qual o tamanho da tua camisa? Qual o tamanho de camisa? Qual o tamanho de camisa que você usa, Fruta? P. Nossa, franguinha. Nossa, P. É namoradinho do Mano isso aí. Falou que ele tá falado. Fala pra caramba com esse filho da puta aí. Chassi de grilo, eu aposto que o cara veste GG, mas pelo sobrenome dele, vai comprar P. Meu Deus. Esse aí, não importa a camisa, ele ainda corta pra ficar baby look. Puta, né, cara? Baixando, hein? Respeito ouvinte, cambada de prego. Terceiro ouvinte no momento, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida... No seu tempo! Mano! Você é o chupador de cano! Ai! Sente e pedala, mano! Sente e pedala, mano! Você é o chupador de cano! Ai! Alô! Alô? Anô? Alô? Alô? Oi! Oi, quem fala? Danilo Carra. Carra? Ah. Carra. Isso. Quantos anos, hein, Danilo? 29. Boa. Você viu que a ex-mulher dele é agora? O que que é? Escarra. Meu Deus. Que humor porco, hein? Nossa senhora. É só RV sair daí que a qualidade das piadas ficam ruins. Viu? Boa, garoto. E qual que é o bairro? Eu moro na Vila Sofia. Sofia? Não vou falar. Isso. Né? Nome feminino mais bonito do mundo. Bonito. Sofia. E qual que é o time? Corinthians, né? Ah, não. Aí, ah, Coringão, Coringão. Falei que esse Coringão. Do direitinho, né? Ô, Danilão. Aí, diante do que você tem acompanhado aí no Campeonato Brasileiro, você acha que o Corinthians já é o campeão brasileiro ou você entende que outro time possa fazer frente pro Coringão? Não, eu acho que o Grêmio tá jogando bem, mas eu acho difícil chegar. Eu acho que a quantidade de pontos e o futebol que o Coringão vem jogando tá muito bem e eu acho que dificilmente o Grêmio vai conseguir chegar, porque eventualmente eles vão perder alguns jogos também. Eles também não vão manter essa pegada aí até o final, então acho que já tá bem encaminhado. O Corinthians ele tem uma fantástica marca como visitante de 85% dos pontos disputados em casa, como mandante, a quantia de 80% de aproveitamento. Ou seja, na média, o Corinthians ele tem um aproveitamento hoje de 82,5%, 82,5%. Cara, é um aproveitamento surreal. Eu acho que nem o Barcelona no Campeonato Espanhol tem uma vantagem tão boa assim, se a gente analisar o aproveitamento dos pontos. É realmente surpreendente, cara. Você já esperava essa campanha do Coringão? Não, pra ser bem sincero, esse ano, quando começou o ano, eu esperava... No brasileiro, pegar uma vaga na Libertadores já estaria bom. Mas eu acho que o principal reforço foi realmente manter as peças aí do algumas peças-chave, né, do ano passado. Mas saiu muita gente. Acho que o Rodriguinho, o Cássio, o Fagner são peças importantes aí no time que a gente segurou e o Carille também fazendo um bom trabalho, né? Com a experiência que ele pegou do Tite, eu acho que foi o principal reforço aí pro Coringão e acho que usou bem o Campeonato Paulista para fazer os testes e depois do Paulista, acho que na fase final ali, já começou bem o brasileiro e aí agora acho que é difícil alguém pegar. Inclusive aí também com relação ao time do Corinthians, o Corinthians tem algumas dívidas aí, tem o estádio, o Corinthians está sem um patrocínio master hoje na camisa, etc e tal, mas o Corinthians ele tem conseguido fazer das tripas coração para pagar o salário dos jogadores, cara. E tem times que estão com salário em dia que muitas vezes não tem o rendimento que o Corinthians tem. Ô, mano, a propósito, desculpa te interromper. Pode falar. É lógico que esse tipo de situação agora, de segurar um time no meio do ano com tantas dívidas, isso sim, claramente acumula um custo maior mais pra frente. Mas o Corinthians, a meu ver, certamente tá fazendo opção pelo título. Não, mas é evidente, concordo contigo, Sombra. E se tiver que dever pra alguém, que deva pro governo e não pro elenco. Tem que manter os salários em dia, é um time campeão, é um time de guerreiros e que merece ganhar em dia. Então, parabéns pro Coringão. Dívida todo mundo tem, depois a gente vê como é que paga. O importante é quitar o que deve pros jogadores, inclusive pro Pablo aí também, que tá acertando um novo contrato com o Corinthians. Ô, Danilão, o Pablo tá renovando, assim como o Rodriguinho também, que recusou mais uma proposta da Europa. E aí, cara, os jogadores gostam do Corinthians mesmo, hein, velho? Acho que não só do Corinthians, acho que até o grupo também criou... O pessoal que chegou aí, o Gabriel, o Pablo, você vê que eles se entrosam muito bem. Eu não sei, eu acho que a comissão técnica faz um trabalho muito bom, já tem um tempo. E você vê que qualquer jogador que chega, se sente em casa, acho que isso é importante também. E aí faz com que o pessoal queira ficar, né? Às vezes o jogador tá bem, você vê um caso... É um pouco diferente, mas o Luan, o Grêmio lá, às vezes chega a proposta, mas... O cara, ele vai pensar no dinheiro, vai pensar na carreira, mas parece que no Corinthians não, eles criam um ambiente bom lá de pessoal trabalhar e dificilmente o cara vai querer sair, né? Ô, Danilo, porque jogador de qualidade tem Cássio, tem bastante gente que oferta, acho que devem receber, mas o pessoal se sente bem lá dentro, então acho que contribui bastante. Ô Danilo, só uma pergunta para fechar sua participação, não tem nada a ver com o Corinthians, mas o Roger, ex-técnico do Galo e do Grêmio, teria recusado uma oferta para ser treinador do Flamengo. Você acha que ele fez bem? Cara, o Flamengo é um caso difícil, porque o elenco que eles têm, tem jogadores de nome, então é um pouco mais difícil trabalhar lá. Acho que o ambiente deve ser bem complicado, até pela situação que eles estão vivendo. Mas acho que assim, é um desafio, né? É um time grande, então talvez acho que ele pudesse aceitar, né? Ele veio aí de alguns trabalhos mais conturbados, mas eu acho que é um desafio, né? Nossa, se o Benjamin tivesse aqui na conversa, ele ia falar, olha, Osvaldo. E vou te falar, certeza, hein, Sombra. O Roger, ele não... O elenco ele gosta. Eu acho que o Roger resolveu não assumir o Flamengo por incompetência. Porque se ele pega outra panela dessa aí e não consegue comandar, aí é uma pá de terra em cima da carreira do cara, não é? Exatamente. Eu acho que isso aí. Ele ficou com medo do desafio, né? E pegar agora, olha. Vai pegar o Flamengo agora em véspera de confronto com Botafogo, Copa do Brasil. Que gelada! Imagina. Mas o Flamengo não se encontra hoje na melhor condição. O Flamengo é como se fosse aquela mulher bonita saindo da rave, tá toda vomitada e suja de barro. Nossa senhora! Mas é verdade, velho. É verdade. Então o momento não é favorável pro cara. Eu também, se fosse ele, repensaria duas vezes aí antes de assumir o time assim, né, cara? Ô, Marcão, você já pegou umas raspas assim na balada, não? Ah, fácil. Nem nunca, né? Marcão? O bom de você pegar a mina na hora de sair fora, que já tá nesse esquema, é que você não precisa chavecar muito pra levar embora. A mina vem, ei, gata, você mora onde? Ela fala, Diadema. Fala, gata, do lado. Aí você leva lá naquela pousada do cowboy, lá, pega no primeiro drive, depois você fala, ó, gata, se vira agora, pá. Mas você dá um banho antes, né? Ah, de língua. Tua mãe ouve você falar essas coisas, Marcão? Mãe, te amo, um beijo, viu, mãe? Essa parte você pula, viu, mãe? Fala pras suas amigas, aí não fica ouvindo. E teu pai? Tem umas amigas da minha mãe que ouve e fala que às vezes a gente fala uns negócios muito pesados no programa, fala uns absurdos. Fala mota, né? Mas aí eu falo que é meu irmão que fala, não falo pra ela que sou eu. Não, mas sempre é o Maurício. Atenção, você que é amiga da mãe do Maurício e do Marcos. Quem fala as bobagens é o Maurício. O Marcos é o lado bom da história. Ele não fala nada de errado. E o Marcão chegou pro pai dele e falou assim: pai, eu não quero mais morar com vocês, quero aventuras, liberdade, cerveja, mulheres. não vou mais voltar pra casa. Aí o pai falou assim, peraí que eu vou com você, filho. Peraí que nós estamos indo junto. É, mas quem abdicou dessa vida de ficar em casa e só cerveja, mulheres e loiras, né? Tá lá no Rio agora. É, tá no Rio. Maurício Borges. A Thaís tá comigo aqui. Tá comendo bolachinha, né? Então, mano? Ela é loira ou é morena? É loira. E aí, então, acertei. Fazer, viu? Acertou. Acertei, tá vendo? Ô, Danilo! Oi! Um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Valeu, só fazer um merchan rapidinho. Faça. Todo dia aqui de clássico no McDonald's. Boa, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Banco 24 horas, 35 anos ao seu lado. Não, mas pertinho de você. Pertinho de você. Então me diz uma coisa, que tamanho de camisa você usa? Eu, G. G. Se você for sorteado, você vai buscar a sua camisa no dia, a partir do dia 21, tá bom? Combinado. E 99 corp. Você vai do quê? Eu vou de 99 corp. Ah, boa. Acertou. Ganhei um kit da 99. Valeu! Boa. Valeu. Só mandar um abraço aí pro pessoal lá do Bombs, do futebol de domingo de manhã. Pro Helder, pro Paizão. Só um abraço especial pro Gui Palmeirense, que tá indo aí morar no... na Austrália, a gente fez uma despedida legal aí pra ele ontem. Boa. Falei pra eles só falar que o Palmeiras tem mundial lá pra mim, tipo, os caras são feios. E é isso aí, tá tudo. Uma moela pra minha esposa, Giovana, o pessoal da empresa e até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Danilo. Valeu, parabéns. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau. Valeu. Esse foi o momento Sem Parar. E olha que bacana. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos. E pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também no oferecimento do Buscapé, novo Buscapé. Compare e compre direto, economize direto, dá um busca no Buscapé. Boa. Também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Extra, futebol pede cerveja Amstel geladinha. Futebol pede extra gol, beba com moderação. Tem cornetadas. Corneteiros, do Estádio 97. Vou pra segunda divisão. Ai, ai, o tricolor não tem esquema, não, não. Eu quero ver dizer então que o mito quer o problema. Era só um problema. E vou pra segunda divisão. Muito boa essa aí. Ai, ai, o tricolor não tem. Mas é parecida, mano. Oi! Agora! Oi! Eu quero ver dizer então. Dançando e rodando, vai! Que o mito quer o problema. Era só um probleme. Eu já fui o soberano. Hoje eu sou um catador. Me chamava até de Jason. Minha fama acabou. No Morumbi sou pipoqueiro. Fora de casa sou um ovo. Diretoria só faz merda. E quem sofre é o torcedor. Vou pra segunda divisão. Espetacular. Ai, ai, o que não tem esquema. Oi. Não. Eu quero ver dizer então, que o mito que era o problema, era só um probleminha. Olha, mas eu vou dizer com você, a melhor música de todas que foram feitas aqui nesse momento aí do... Fanfarrão. Que Fanfarrão Gazeta? É, a melhor música, melhor. Você não sabe quem fez? Quem fez? Esse Lazarento aqui. Não, eu fiquei com a voz muito parecida, mas não fui eu. É você, chefe? É você, chefe? Eu tava no banheiro hoje. É você, chefe? Você gostou, Domênico? Eu achei espetacular. Obrigado, Domênico. Tava aí reconhecendo. Tem nada melhor que isso aí. Nada, nada melhor. Obrigado, mano. Você tava no banheiro, é? Eu tava no banheiro quando lembrei de São Paulo. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Fricô! Mano, tô com fome. Sim. Mano. Tô com fome. Ah, esse horário, né? Que ontem no jantar não comi nada, é mal... Tava nervoso, né? Mas esse horário bate mó fome mesmo, chateado, Sobrar. Inclusive, chateado. Que dia é hoje, hein? Que dia é hoje? Ah, hoje é segunda-feira. Segunda-feira, Sobra. Mac segunda-feira. Segunda. Ah, é verdade. Segunda-feira no McDonald's é dia do Crisp Taste, cara. Olha só que top. É isso mesmo, galera. Hoje tem o Crisp Taste por apenas R$8 no McDonald's, hein? Ó, são 2 hambúrgueres acompanhados de uma fatia de queijo emmental, que é o queijo que eu mais adoro, cebola empanada e o maravilhoso molho Taste. Esse é demais. Se você quiser com batata e refri, sai por apenas R$19,90. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. É o dia do Big Mac por apenas R$8. E na sexta-feira é dia do quarteirão. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Eu tô indo no McDonald's agora. Boa, leva lá a Thaís que ela tá magrinha, precisa ficar gordinha. É mesmo, leva lá, ela vai comer 2 Big Macs hoje. Vai comer 2 Big Macs, é isso aí. Ela te ajudou muito aí na mudança, mano? Ajudou, viu, Sombra? Olha, inclusive, se não fosse ela, eu tava lascado, velho. Ela que carregou, cara, o pesado aí, né? O guarda-roupa. Não, né? O carregar é o de menos, Sombra. Quando você faz uma mudança, o pior, cara, é você conseguir colocar tudo dentro da mala. Cara, eu punha tudo dentro da mala, eu dava soco, dava chute. A mala não fechava. Eu subi na mala, quase quebrou a mala. Parece voltando dos, nossa, Estados Unidos. Nossa, inferno, cara. Então, não consegue fechar a mala. É como se fosse. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora vamos fazer o sorteio da camiseta do Corinthians entre os ouvintes que participaram aí, né, na promoção do Banco 24 Horas. Por favor, chefe Benedetti, coloque a sua mão santista para escolher quem vai ganhar a camisa aí. Vamos ver. Vamos lá. Tambores. Atenção, Henrique. Não, peraí, você não deixou nem rufar o tambor. Tá merda, já falou. Quem? Henrique Heinz. Henrique Heinz, você ganhou a sua camisa do Corinthians. Boa. Retira aqui na rádio a partir do dia 21, tá bom? Dia 21. Boa. Estádio 97 chegando ao final. Vamos ver, tem mais prêmios aí, bom ou não? Tem. Marcão, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Danilo Carra, Sombra. Carra, é isso aí. E quem ganhou a camiseta Energia 97 Tent Beach? Davi Virgílio de Lima. É isso aí, tentbeach.com.br. Encerrando mais o Estádio 97. Amanhã estamos de volta no oferecimento de McDonald's. Amanhã é um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8. E extra! Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede extra gol. Beba com moderação. Valeu, gente. Valeu, mano. Valeu pra todo mundo aí. Tchau, obrigado, Sobral. Valeu, galera. Valeu, obrigado, valeu. Gente. Valeu, gente. Valeu, até amanhã. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. WhatsApp, som e bate-papo. No sábado. Estamos no ar com esse programinha lindo. WhatsApp. Às 8 da noite. A energia que te move. No começo das noites de sábado. Energia 97. Alô, alô. Avisa os navegantes. O que já estava bom vai ficar ainda melhor. E depois da Blitz e Jota Quest, o navio do Energia na Veia traz pra você mais uma atração incrível. Alô,

Foi um set bem especial, bem eclético. Vou tentar reduzir ele em 50 minutos, né? A festa, uhum. Toquei durante 5 horas. E é bom dizer que eu amo fazer long sets. E achei que nem foi tão longo. Em 5 horas, falei, ah! 5 horas, passou rápido. É, né? Não deu pra tocar, tipo, talvez 40% do que eu tinha separado de disco. Mas hoje eu vou tentar fazer essa o que eu fiz sábado. E aí eu falo no final que eu tô. Que dia foi seu aniversário? Meu aniversário foi quinta passada, dia 3. Então parabéns pra você, tá? Obrigado. Feliz aniversário. Tomara que a galera esteja aí me desejando parabéns, né? Sim, a gente comemora com o quê? Com música. Vamos lá, Leonardo Ruas. Night Sessions. We'll be right back. Never.